Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o primeiro domingo do ano de 2024 e nós estamos aqui com o programa 1038 para falar sobre os desafios dos momentos espírita, dos movimentos espírita nos dias atuais. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica, Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtro, Solução e Saúde para a sua água. É, esquecer também do Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AAMI, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e também a tenda de Umbanda Pai Jeremias e Vó Catarina. E também do grupo musical Castelã. Como o Rui falou agora há pouco, nós estamos aqui com Daniel, né? Com Fernando e com dois Daniéis, né? E o Fernando, que vão conversar com a gente sobre os desafios dos movimentos espíritas, né? Quem está representando aqui hoje é a UZE, União das Sociedades Espíritas e Aliança Espírita Evangélica. Vamos bater papo com eles para ver quais são as perspectivas aí que nós temos para esse ano, fazer pergunta também sobre muitas coisas que vocês se interessam, sobre cursos, né? Sobre a programação que existe nos movimentos aqui em São José. Se quiser perguntar também por que tem movimento, né? Que tem? Muita gente pergunta isso para a gente, por que tem movimento, né? Não seria tudo igual? E essas perguntas são muito interessantes. Então, façam as perguntas que vocês tiverem vontade para eles responderem aqui para nós. Vamos falando logo quem está ligadinho aqui com a gente. Ó, olha só, Zazu Moura. Eu descobri que o Zazu Moura é meu amigo, Ari, lá do Rio Grande do Norte. Demorei, viu, Ari? Mas descobri que era você, né? Pelos erros. A Cleide Bessa dando um bom dia. O Enio de Azevedo Maia, de Juiz de Fora também, dando desejando uma boa semana aqui para todos. O Carlinhos da Camel, que não é muito importante, não precisa falar nada. O Edson Andrade também dando um bom dia a todos. Sua moral está baixa, hein, Carlinhos? Nossa amiga Antônia Varoto, a Sueli Silva, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. Antônia também, desejando um feliz ano novo, né? Iramir Max, nosso amigo Iramir, lá de Salvador, desejando a toda a família vivenciana um bom domingo aqui. O Rodrigo Costa, nosso querido Rodrigo, que não está aqui hoje, está sendo substituído pelo Piero, também desejando um bom programa aqui e um bom 2024 também. Ele que está lá em Santa Catarina, né? Balneário, Camboriú. Passando mal lá em Camboriú, né? Todo mundo lá na maior tranquilidade. A Cláudia Pedroso, o nosso irmão Ari Rangel, lá de Tremembé, Taubaté. Eliênio da Silva, também. O Nil Silva, nosso querido amigo Nil, que ontem completou 50 anos de casado, né? Bodas de ouro antes do Nil. Nós fomos lá para falar no dia, passar uma mensagem para eles lá no dia, né? Fazer a preleção lá, digamos assim, falar com eles sobre os 50 anos de casado. E o Ed Moreno também dando um bom dia a todos nós aqui. Piero, bom dia. Você não falou do Anderson Maria, né? Bom dia a todos, queridos ouvintes. Estou eu aqui mais uma vez. Rodrigo hoje está viajando, né? Com a família. E aí eu fiquei aqui no lugar dele, na técnica, tentando aqui fazer o melhor, né? Substituir. Então, como ele fala sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez ajudando e aprendendo um pouquinho sobre a filosofia espírita e um assunto muito interessante aí sobre os movimentos, né? Nas federações e a importância disso para o nosso movimento. Desejo a todos aí um excelente programa e aproveitar para todos interagirem, tá? Aqui no, no, nas redes sociais, tem, a gente tem um grupo do WhatsApp, tem também o... O YouTube, tá? A gente está com uma enquete hoje. A pergunta é: você participa de algum movimento espírita? Então, quem puder interagir, mandar perguntas lá, sugestões, e a gente tornar esse programa mais dinâmico e também compartilhar o link, né, do programa com amigos, familiares, e é isso aí, para todo mundo participar e ajudar a divulgar essa doutrina maravilhosa. É isso aí, um excelente Pierre, domingo a todos. Pierre, no meu celular não apareceu a enquete. Ah, tá, peraí que eu vou ativar, só um minutinho. Isso, aí a gente consegue responder depois de se ativar, né? Esqueci, foi bom também, que eu esqueci de falar os nomes aqui também do Anderson Mariano, também, que está aqui ligadinho com a gente, Renato Pazin, também, a Sheila Campos. Começa agora o Recanto da Prece também. Vivência Espírita. E Rosângela Costa. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e... Aí, pronto, voltou. Voltou, isso aí. Vamos lá agora. Eu vou ativar aqui já, tá, gente? Não, pode passar pra gente, depois você ativa. Tá, passa, ok. Tá, passa a palavra pra gente. Tá, beleza. Rui. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Carlos Daniel. Bom dia, Francisco Fernando Morishita. Bom dia, Daniel Camasmi. O Carlos Daniel e o Fernando Morishita são coordenadores da Aliança e o Daniel Camasmi é da USE São José dos Campos. Sejam bem-vindos. Eles vão falar hoje sobre o desafio do movimento espírita nos dias atuais. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, Tião Varoto. Família vivenciana, mais um dia, mais um domingo abençoado, onde iniciamos um ano falando de um tema do livro Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, pelo Espírito Tiaguinho. A mensagem de hoje é o item 27, integridade. O homem de boa conduta conquistou a integridade. Geralmente não se envolve com coisa ruim ou maldade. É honesto e respeitado e demonstra serenidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos acerenando nossos ânimos, acalmando os nossos corações, fechando os nossos olhos e respirando profundamente, fazendo o nosso religar e junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos neste domingo abençoado de aprender um pouco mais desse Evangelho redivivo de Jesus através desses três irmãos que vêm nos esclarecer sobre esse movimento espírita abençoado. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença, Senhor, para iniciarmos o trabalho do programa Vivência Espírita 1038 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. O tema do programa de hoje será Desafios dos Movimentos Espíritas nos Dias Atuais. E nós estamos aqui com o Daniel Camasmi, o Carlos Daniel e o Fernando Morishita. O Daniel Camasmi é presidente da USE Intermunicipal aqui de São José dos Campos. O Carlos Daniel e o Fernando são coordenadores da Aliança Espírita Evangélica do Vale do Paraíba. Bom dia, Carlos Daniel. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria dizer que é uma grande alegria, né, de estar participando aqui com vocês e agradecer imensamente o convite que me fizeram e desejar para todos que nos assistem, que nos ouvem, um feliz ano novo, um 2024 maravilhoso para todos nós. Você é o coordenador da Aliança Espírita aqui do Vale do Paraíba e Litoral? Coordenador do Vale e Litoral Norte. E o Fernando Morishita, muito bom dia. Bom dia também aí. Sou vice-coordenador, né, auxiliar do Daniel aí. Como falou, o aprendiz dele aí para toda essa caminhada aí, junto nesse desafio. Então, também um feliz 2024 para todo mundo, né? E seja muito abençoado aí, que todo mundo possa vencer os seus desafios particulares aí e todo mundo conseguir caminhar na direção do Cristo aí. Um bom dia para todo mundo. Daniel, muito bom dia, Daniel Camasmi, que é o coordenador, que é o presidente da USE do Vale do da Evangélica de São José dos Campos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos, Piero. Bom dia aos companheiros Daniel, ao Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí. É uma alegria estar aqui hoje. Todo ano, né, a gente sempre tem essa conversa, então é um bom, ótimo ano quando a gente começa conversando. E queria agradecer sempre a presença de todos. Tudo bem. Todo ano nós fazemos no primeiro domingo do ano, justamente esse encontro dos movimentos aqui de São José dos Campos, está faltando o movimento da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas nós estamos aqui com a USE, que foi criada em 1947, portanto está com 77 anos, e a Aliança Espírita Evangélica, que está completando esse ano aqui 50 anos de atividade. Então nós gostaríamos de saber quais são os desafios dos movimentos espíritas nos dias atuais. O pessoal reclama que não tem renovação no espiritismo, mas nós estamos vendo três jovens aqui coordenando o movimento aqui em São José dos Campos, né? Então, isso é muito importante. O que é que vocês poderiam falar? O Carlos poderia falar do movimento da Aliança? Esse ano a gente está com boas expectativas, né, para esse ano de muito trabalho. Esperamos alcançar todos esses objetivos traçados, né? A gente, por exemplo, agora no início do ano, a gente tem um encontro da regional, né, que será um encontro de todas as regionais, onde todas as regionais do Brasil se encontrarão em São Paulo, né, de todos os espíritas. E também teremos aqui em São José, né, o encontro da geral da mocidade, que é bem bacana, é um encontro onde todos os jovens se reunirão no mesmo local para que possam viver essa experiência de estarem juntos no momento onde as pessoas visam as alegrias do mundo, aí, né, que é no carnaval, elas estarão juntas, reunidas para o Cristo. Né? Então, acho que é bem interessante, o início do ano já começa com esses dois encontros que são tão bons para o meio espírita. Inclusive, nós estamos procurando uma escola para abrigar 550 jovens aqui, né? Isso. E eu dar um bom dia para a Beatriz, para a Bia Fraga, que é a coordenadora da mocidade. Conversando com a Bia, né, recentemente, ela colocou para a gente que, a princípio, esse encontro da mocidade se dá na escola José Vieira Macedo, ali no Satélite. Parece que procuram ainda uma outra escola que consiga acomodar de melhor forma possível os jovens. Nós estamos junto com a Antônia Varotto, uhum, procurando essas escolas. Só que nós estamos agora no período de férias, né, então está meio complicado, mas vamos chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. E tem esse encontro, né, das regionais, né, que é um encontro geral, né, que acontecerá em São Paulo, Paulo ou Guarulhos? É, Guarulhos. Guarulhos. É, né? Eu falo São Paulo porque eu sou do interior, então para mim saiu daqui de São José é São Paulo. É tudo São Paulo. É, isso vai acontecer em Guarulhos, né? Então é um encontro geral onde todas as regionais se encontrarão lá. Será um encontro muito legal também. É, com mais de 1.400, 500 pessoas. Exatamente, né? É um encontro muito grande. E é encontro no carnaval. Exato. Do dia 10, assim, dia 10 a 13 de fevereiro, se não me engano, se não falha a memória. Então, tem novidade, tem bastante novidade. Tem bastante. Muitos cursos, né? A gente está providenciando aí, junto dos coordenadores que são os braços da regional, né? Cursos de diversas áreas, na área da mediunidade, de formação de entrevistadores para melhor receber os assistidos nas casas espíritas, cursos para novos dirigentes de escolas, né, para a IAE, as escolas de estudo do evangelho, e aí esses cursos todos eles se complementam num geral para que aconteça esse movimento da melhor forma possível, porque a gente tem visto que de verdade, as pessoas não sabem o que é o espiritismo. As pessoas, a gente, conversando com pessoas que não são do meio espírita, eles acreditam que nós, espíritas, nem cristãos nós somos. É bacana a gente pensar por esse lado, porque parece que falta as pessoas entenderem isso. E quanto mais os espíritas, né, demonstrarem, através das suas atitudes, que seguem o Cristo, aí, da melhor forma possível, as pessoas que não são conseguirão entender um pouquinho do que é o Espiritismo. E isso começa dentro da própria, dentro do próprio movimento espírita, né? O objetivo desse programa aqui, quando eu e o Jorge resolvemos colocar no ar, tivemos a coragem, né, Jorge? Era justamente para mostrar a beleza da doutrina dos Espíritos, né? E estamos conseguindo, viu? Graças a Deus. Ô, Fernando, o que poderia falar, Fernando, sobre... Você é jovem ainda no movimento espírita? Sou jovem. Eu acho que eu tenho aí praticamente pouco menos de 10 anos, né? Entrei no movimento espírita por causa do grande Carlos Daniel, né? Eu pedi para ele me ajudar, porque eu falei assim, eu vejo, eu escuto, mas eu não quero. Eu falei assim, então, assim, eu quero a cura disso daí. Aí ele falou assim, então vem aqui, tem um cursinho ali que você vai aprender a fazer isso. Foi a única mentira do bem que ele contou para mim. Essa foi uma boa mentira. Foi uma boa mentira, né? Então, assim, são menos de 10 anos, né? Mas tô aqui, a gente... Aceitei esse desafio de estar na coordenação, né? A gente... Sou secretário de uma escola junto com ele também. Então, assim, para mim é um aprendizado constante estar aí nessa caminhada. Como ele falou, né? Assim, a gente conversa com pessoas dentro da própria família, tudo, e a gente vê como que o espiritismo... Ele é desconhecido ainda, né? Ele ainda é uma coisa, assim, meio nebulosa para quem não está no meio. Né? Então, poxa, uma rádio dessa daqui é uma coisa muito bacana, quando você consegue, como ele falou, assim, né, trazer que somos cristãos, né? Não estamos, assim, fazendo nada de errado aqui, não estamos denegrindo ninguém, nada, a gente só está somando ao que o mundo precisa nos dias de hoje. Muito bom. E o Daniel, que já é muito conhecido nosso aqui da Rádio Vivência Espírita, o que poderia dizer do movimento da USE? Na USE nós temos no começo do ano sempre um seminário de dirigente e acho que o desafio nosso agora é saber para onde a gente quer ir como movimento. Digo movimento geral, né? Então os dirigentes, nós vamos nos reunir para fazer um debate mesmo, sem muita pretensão de achar um objetivo naquele momento, mas a gente desenhar alguns planos para o nosso futuro. Mas esse ano é um ano de muita comemoração, que a gente tem vamos formar, já são 50 semanas da família. Isso começou com o nosso companheiro lá atrás, com a Ecléia Vidal. Encontrei com ela esse tempo. Grande abraço para a Ecléia. Começou ali com ela, uma proposta dela, na época. Temos agora a semana desse ano, em março, que já estão quase, se não esse ano, eu preciso lembrar melhor, mas já são quase 70 anos ou 60 semanas. Então, já sim, temos bastante comemoração de trabalhos que começaram lá atrás e foram modificando. É, lembrar também que nesse ano nós temos o Dia de Allan Kardec, em abril. É um momento para nós espíritas nos reunirmos novamente. Ano passado tivemos Roberto Watanabe. Esse ano completamos um ano, querendo ou não, do Grupo Espírita Paulista do Vale do Paraíba. É. Começou aqui na rádio, começou com uma gente brincando com a Nadir também aqui, falou, por que a gente não tenta? Então foi um ano, esse ano a gente estava até conversando, vamos colocar os projetos. Então, bastante coisa boa. É, porque o GEP, inclusive, que é o Grupo Espírita Paulista, nós já tivemos o encontro dos três aqui no programa Vida Espírita, né? Que era o Watanabe, o Luiz Amaro e o Orlando, representando a USE, né? Que são os dirigentes estaduais, né? No caso. São quem dirige mesmo a USE, a Aliança e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Só para fazer a diferenciação, eles três são regionais. Os que estão aqui são regionais, né? O Daniel da Aliança e o outro Daniel, né? Da USE. É, e quando o Rui falou agora, às vezes pode confundir, não. Aí eles são regionais e os outros são estaduais, do estado de São Paulo. Então, na USE do estado de São Paulo, naquela época, não sei se é Orlando, já mudou? É Orlando aí? Não era Orlando, não. Era. Mas aí ele que veio representar. Ele que veio representando. É, né? E mais também o representante da Aliança e também o representante da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E também, só para falar, existe mais movimentos também, que aqui no Brasil tem muito mais movimentos. Não, inclusive, né? A gente perde de vista os movimentos aí, se a gente for imaginar. Mas como aqui na nossa região a gente está acostumado com esses três movimentos, então por isso que a gente sempre convida os dirigentes dos três movimentos aqui. E também, vamos lembrar também que existem as casas independentes, que não estão ligadas a movimento nenhum. Então, a gente já vai colocando para vocês essa entendeu? Essa diferenciação, digamos assim. Mas tudo é espiritismo, né? É como a gente se reúne, para um grupo se reúne que tem mais simpatia a esse ou aquele tipo de trabalho e começa a desenvolver isso aí. Mas é tudo igual, é tudo doutrina espírita. Gente. Agora, é como o Rui fala sempre, né? A doutrina espírita, ela é concebida por espíritos superiores. Os movimentos espíritas, por espíritos inferiores. Né? Que é a gente que está sempre brigando. Brigando não, está sempre em divergência. Isso é muito bom, né? Eu até acho que é necessário as divergências, porque as divergências fazem as pessoas se abrirem, as pessoas tomarem suas decisões e assim por diante, né? É, foi feita uma pergunta para Chico Xavier uma vez exatamente sobre isso, porque o primeiro questionamento das pessoas quando entram na doutrina espírita, seja em qualquer movimento que ela começa a frequentar, ela já questiona, mas por que que chega num lugar diferente, chega lá o passo é diferente, chega em outro é de outro jeito, uns falam de um jeito, outros falam de outro, se é tudo o espiritismo? Faz essas perguntas. Então, fizeram essa pergunta para o Chico Xavier. E ele respondeu, por que tem tanto movimento no Brasil? Ele falou, tem poucos movimentos, deveria ter muito mais. Né? Então, só a resposta dele já dá para ver. O importante é a gente estar se organizando, a gente estar se unindo de alguma maneira e fazendo o movimento ir para frente. O Daniel falou da importância das pessoas conhecerem a doutrina espírita sem necessariamente ser espírita, não precisa ser espírita. Eu falo assim, se os dirigentes do país... Eles conhecessem o espiritismo só, poxa vida, eu tinha certeza que a gente estava uns 500 passos na frente. Não precisa ser espírita, não tem necessidade, só conhecer, só saber, por exemplo, o que é a reencarnação, né? Só ter essa convicção mudaria totalmente todas as concepções que a gente tem por aí. Então, são coisas assim que precisa. E a espiritualidade, a gente está falando aqui do lado físico, do lado espiritual, a maior preocupação da espiritualidade atualmente é que a gente passe conhecimento para as pessoas sobre espiritismo, sobre o que é espírito, sobre espiritualidade, digamos assim, para todo mundo entender. Por quê? Porque está cheio de espírito no plano espiritual, batendo cabeça para lá e para cá sem saber o que é. Não sabe se está vivo, não sabe se está morto, não sabe onde é que está, não sabe de nada. Então, por quê? Por falta de conhecimento. E essa obrigação, quem tem de passar para as pessoas, somos nós que somos espíritas. Temos essa obrigação de quanto mais pessoas saberem que é um espírito, que esse espírito tem um perispírito, que esse perispírito tem um corpo, você está com meio caminho andado quando essas pessoas desencarnam. E aí você para de ter cheio de gente batendo cabeça no plano espiritual. Aí fica cheio de legiões para lá e para cá, espírito para tudo quanto é lado, sem saber o que está fazendo e dando trabalho para todo mundo. É como o Everaldo fala, quem não trabalha, dá trabalho. Né? Aí as salas de obsessão no centro de espírito estão cheias de gente sem saber o que é. Para poder você doutrinar, para poder você ensinar. E isso dá muito trabalho para a espiritualidade. Eles podiam estar desenvolvendo outros tipos de trabalho ao invés de estar tão preocupado com quem não sabe nada. Né? Mas o Carlos, me diga uma coisa. A gente vê aqui dentro da própria casa espírita, trabalhadores espíritas que não conhecem a doutrina dos espíritos. É, e às vezes eles ficam falando um monte de bobagem aí fora, que dá a impressão que aquilo é verdadeiro, e não é. É, nós precisaríamos era justamente orientar melhor os espíritas que trabalham em nossas casas, porque a gente observa cada absurdo que as pessoas... Ah, eu trabalho na casa, tá, tudo bem. É, por que você não faz? Ah, não, então fala um monte de abobrinha, uhum, que não é verdade. Como é que nós podíamos fazer para trabalhar com esses próprios espíritas que trabalham em nossas casas, que ainda não conhecem a doutrina dos espíritos ou a doutrina espírita? Esse é um grande problema, né? E o Fernando falou aqui, é uma grande verdade, de que o espiritismo ainda é um grande desconhecido, mesmo no meio espírita. A gente, como você disse, tem o espírita dentro da casa, no trabalho dele ali, na função de esclarecer, ele não tem o conhecimento para isso, por muitas vezes falta da própria dedicação dele mesmo com a doutrina. Né? Porque o espiritismo é maravilhoso, os espíritas que são os problemas. Né? Então, assim, o que a gente tem essa proposta agora, junto com essa equipe nova de coordenação da nossa regional, é de levar conhecimento para os trabalhadores, para que os trabalhadores melhor atendam os assistidos. Eu tenho um caso, aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe, uma vez, teve uma visão, né, de um sonho, uma coisa assim, e ela falou assim, ah, toda vez eu me vejo com a mão assim, engurvinhada e tal, e o que é isso? E eu estava bem no comecinho dos meus estudos, o Jorge está me olhando porque ele deve se lembrar dessa história, e eu estava bem no comecinho dos estudos, isso é, né, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, e eu fui perguntar para um trabalhador da casa o que era isso, poderia ser essa visão que minha mãe sempre tinha, e essa pessoa me disse assim, olha, sua mãe foi uma pessoa muito mesquinha na vida passada, e por isso ela carrega hoje essa lembrança e tudo mais. E eu cheguei em casa e contei isso para minha mãe. E minha mãe ficou desesperada, que não queria ser essa pessoa mesquinha do passado, né? E um dia, ela lá na casa espírita, lá onde a gente trabalha sempre, lá que é o Anjo Ismael, numa preleção do Jorge, minha mãe falou assim, eu vou perguntar para ele. E aí perguntou para o Jorge, falou assim, olha, eu tenho essa visão. Daí o Jorge trouxe todo um esclarecimento para minha mãe, e minha mãe veio e falou assim, tá vendo? Aquele rapaz ali falou para mim que não tem nada de mesquinho na minha vida passada, que não sei o que e tudo mais, porque o Jorge trouxe para ela o esclarecimento. Né? O que eu falo assim, a gente não saber o que fala, a gente aprisiona as pessoas, a gente, sim, faz mal às pessoas. Afasta as pessoas. Afasta, né, as pessoas do meio, né, do espiritismo, por exemplo, porque parece que tudo é uma dívida que você tem. E nós estamos acabando com esse negócio de que nós viemos aqui para pagar dívida. Exato. Né? A gente não está aqui para pagar dívidas. A gente está aqui para aprender a se amar. Né? E o espiritismo, ele vem trazer para a gente bases para que a gente possa entender o que acontece com a gente, o que acontece com o outro. E o importante é que a gente estude bastante. Sim. Né? Faça. Tem espíritas que não conhecem o Livro dos Espíritos. Tem espírita que fala assim, olha, eu não leio o Céu e o Inferno porque eu acho uma leitura difícil. Né? A gente já ouviu isso várias vezes. E agora a gente está com esse intuito de levar o estudo para os trabalhadores. Uma reformulação de mudança de trabalhador, tirar um e colocar outro, mas uma reformulação de mentalidade, né? De mudar a mentalidade dos trabalhadores para que eles possam melhor atender o próximo. É, porque a gente vê na mediunidade como as pessoas falam bobagem por aí, né? A respeito da mediunidade, né? Porque também o que eu vejo muito, Daniel, é muita coisa paralela. Paralela que eu digo assim, alguns estudos paralelos. É. E os estudos principais não tem. Exato. Sabe? Então, acha bonito pra caramba o livro que alguém lançou, aí vamos estudar, né? Mas você já estudou o livro dos Espíritos? Já estudou o livro dos Médiuns? Já estudou a Gênesis? Depois que a gente tiver estudado isso, a gente pode estudar qualquer coisa, né? Então, eu sinto essa falta, né? Sinto essa falta. E a gente acaba... Quem quer aprender mesmo acaba correndo atrás mais sozinho, né? Uhum. Eu sei que é complicado, porque às vezes as casas não têm nem espaço para isso, para poder criar várias coisas. As casas são pequenas, não são gigantes as casas, para você criar em cada sala um tipo de estudo, todas essas coisas. Só que a gente precisava se dedicar, mas eu estou tendo a experiência agora que eu estou dirigindo um curso de... Curso não, né? Um estudo do Livro dos Espíritos na casa da Marcela, né? Já faz um ano e meio quase, quase 2 anos, nós não chegamos nem na metade ainda do Livro dos Espíritos, né? Porque tem dia que a gente fica numa questão só. Aquele estudo daquele dia inteirinho só em uma questão. Porque se não for desse jeito, ninguém consegue conceber direito o que é a doutrina espírita. Tem que debater mesmo, tem que conversar, tem que ter as pessoas que discordam. É tão legal quando a gente discorda e lá na frente a gente descobre que, poxa vida, olha que bobinho que eu era, olha como é que é interessante isso aqui. Então, eu penso assim, eu vejo muito estudo assim, paralelo, e falta o principal, as obras bases mesmo. Às vezes fala assim, não, então ele é xiita, não tem nada a ver com isso. Se nós somos espíritas, a gente tem que aprender tudo. Às vezes até a Federação Espírita do Estado de São Paulo está certa quando ela bota o cara para estudar 7 anos lá. A gente aqui, Jorge, da nossa regional, nós estamos recentemente, a Casa Paulo de Tarso deu um workshop ali para os trabalhadores do Paulo de Tarso, para melhor receber os assistidos na casa. Eu acompanhei como coordenador, como convidado, né? E achei fantástico o trabalho que eles fizeram lá. Muito bom. Com o Luiz Amaro, né? O Luiz Amaro estava junto com a gente lá. Teve aqui com a gente. Teve aqui, né? E eu achei bacana essa atitude, né? da casa, da direção da casa, em melhorar ali como receber os assistidos. E como regional, a gente está fazendo agora, né, uns trabalhos para novos dirigentes de EAE, de mocidade e tudo isso. EAE é Escola de Aprendizes do Evangelho. E esses cursos estão vindo agora já no começo do ano, né, para que a gente possa trabalhar essa questão do trabalhador entregar o melhor possível. Sim. Eu tenho uma crítica ao próprio, eu posso criticar porque eu sou... Com certeza, aliança, né? Eu tenho uma crítica ao próprio curso de Aprendiz do Evangelho, que quando chega no final do curso, que tem o estudo do Livro dos Espíritos, eles dão 3 meses para estudar o Livro dos Espíritos. É. Não dá nem para a gente estudar a introdução do Livro dos Espíritos em 3 meses, né? É. Então, são coisas assim que a gente fica batendo em ferro frio, malhando em ferro frio, e parece que não sai do lugar. Aí a gente cria isso que o Rui falou. É transformação moral? Para mim não tem um curso melhor do que o curso de Aprendiz do Evangelho para transformação moral da gente, para você buscar uma reforma mesmo interior. Para mim é um dos melhores cursos que eu já vi. Agora, no sentido de aprender a doutrina espírita, eu penso que a gente tinha que ter mais, forçar mais, né? Agora, eu sei que não vai ser vocês da regional que vão mudar isso. Quem deveria mudar deveria ser de cima para baixo, criar algo. Não tem problema passar mais um ano estudando, o que é que tem? Passa mais um ano estudando, né? Eu e o Rui fomos colocados quase para fora das reuniões, porque toda vez que a gente ia, a gente brigava lá. Aí o pessoal fala, dê esses dois caras, não chama mais eles não, porque eles só vêm aqui para complicar. Não, o problema é justamente sobre isso, né? A gente criticava um pouquinho a Escola de Aprendiz do Evangelho, porque todas as reuniões eles só se preocupavam com Edgar Armon, se preocupava a direção, como se dirigia uma escola de aprendiz, mas não falava da doutrina dos espíritos. E a gente vê que a Escola de Aprendiz do Evangelho é uma escola muito bonita, é um curso muito bonito para que a gente aprenda. Eu costumo brincar dizendo que a Escola de Aprendiz do Evangelho é como se fosse um limpador de para-brisa, né? Você pega aquele para-brisa sujo, você liga lá o botão, ele vai aos poucos, vai limpando. É o que acontece com a gente através da Escola de Aprendiz. Você passa a ter uma visão totalmente diferente. Assim como a USE tem o curso que vocês fazem. Qual é o curso, Jorge? O curso da USE tem curso básico, né, deles, e tem também isso. O COEM, depois que entra no COEM. É o COEM. Mas COEM. A USE, ela dá muitos cursos também de ESD, por exemplo, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que talvez seja o curso mais completo que exista da Doutrina Espírita, seja o ESD, né, que você estuda todas as obras juntas, né, todas as obras estão juntas. Agora, quem faz o ESD, sabe quem que é aqui? Que nunca parou de fazer? A Tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, nós vamos encontrar gente na Umbanda que sabe mais espiritismo do que nós. Por quê? Porque estão estudando mesmo o que é a doutrina espírita. E também não tem problema nenhum, porque a Umbanda é cristã do mesmo jeito que a gente. E eu acho essa iniciativa da Tenda de Umbanda Mãe Maria muito legal para mostrar o que é a espiritualidade mesmo, o que é espiritismo. Que é uma que distribui o Evangelho segundo o Espiritismo de graça para aqueles... as pessoas que vêm pela primeira vez lá na tenda, né? Não sei se esse ano eles compraram, lá na Feira do Livro Espírita. Porque geralmente quem comprava mais evangelho era a Tenda de Umbanda Mãe Maria, né? Eu não vi eles lá. Mas é como a gente teve a pandemia, não sei se eles tinham bastante, foi o que acabou acontecendo. Sim, com certeza também tem isso. Porque eles também estavam fechados, né? Então devia ter no estoque lá. Mas todo mundo que chega lá ganha o evangelho. E às vezes a gente nas casas espíritas, no Anjo Ismael, a gente dava também. Não sei se estão dando ainda. Na AME a gente dá também. Então de vez em quando a gente vai lá e come. Mas não chega nem. Se juntar todas as casas espíritas daqui, não dá o tanto que a Tenda de Umbanda Mãe Maria dá de evangelho para as pessoas. Então aquilo que nós falamos no começo, de você mostrar o que é a espiritualidade para as pessoas. A Tenda de Umbanda Mãe Maria está fazendo isso. Porque ela não está preocupada se é espiritismo, ela está preocupada que é espiritualidade. Ela vai ensinar, está ensinando para as pessoas isso, que as pessoas vão ganhar muito quando saírem daqui. Que eu digo, passar para a pátria espiritual. Pessoal, vamos dar uma paradinha? Não, peraí, deixa eu só falar o nome das pessoas, aí o Daniel fala um pouquinho, que só o outro Daniel falou agora nesse ponto. Tá bom? Tá bom. Aqui, então, quem está ligadinho com a gente, o Tiago Borges. Tiago está lá na Terra de Todos os Santos, que é na Bahia também. O cara chega na... o astral do cara muda quando chega na Bahia, tá vendo? Ele já fala todo animado para caramba. Acho que até o Piero, se ele for para a Bahia, ele vai mudar. Ele vai falar mais rápido e vai ser mais agitado. Vai usar essa voz dele de locutor aí para ele arrebentar. A mãe dele morava lá, né? A mãe dele, sim. A Helene Silveira Trindade, que é a nossa fofinha... lá de Aracaju, está aqui ligada também com a gente, né? O Francisco Lopes, Rui. Francisco, bom dia, amigos vivencianos. Estou na audiência do maravilhoso programa. Abraço para todos que fazem este programa. Eu, Francisco Lopes da Silva, da Pastelaria. nosso ouvinte desde a Bandeirantes, desde a época da Bandeirantes. Nós já estamos prometendo que vamos comer um pastel lá e não vamos. Porque né? o que acontecia? A gente acabava o programa lá na Rádio Bandeirantes, subia para o Mercadão e comia o pastel. Aí a gente conheceu o Francisco lá. Um pastel com guaranita. Uma guaranita e um pastel. Às vezes comia dois pastel daquele grandão, né? E aí a gente se acostumou. E depois que nós saímos lá daquela região, aí nós paramos de ir no Mercadão. Mas o Francisco sempre continuou na audiência. Patrícia Félix, bom dia a todos os vivencianos. Está mandando um abraço especial aí para o Daniel e para o Fernando. A Alessandra Martins. A Ruth das Graças. Eduardo Solano, pulei, não vi aqui, ainda não. Depois do Francisco aí. Legal. O Alexandrino, querido, um abraço para o Alexandrino. O Dinho, que deve estar lá em São Sebastião. Bom dia, família vivenciana. É muito bom começar o domingo junto com vocês. A Sueli Castelo, mandando um abraço também, o Fernando Petite, dando um bom dia a todos, a Maria Auxiliadora Batista, também um bom dia, o Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, a Emília dos Santos, o Renault, lá da AME também, o Renault também é espírito que baixa em tudo quanto é centro, é, né? É, espírito ruim, baixa em tudo quanto é centro. Tudo quanto é centro, ele baixa. Um grande abraço para o Renault, a Fernanda Cassal, nossa Fernanda da Casa da Marcela também, dando um bom dia a todos aqui, O Antônio colocou aqui, eu não tinha lido ainda, mas vou ler aqui. Cursos para preletores, facilitadores. Quando haverá em São José dos Campos presencial e online? Então é para vocês todos, certo? Daqui a pouco vocês respondem. E como incentivar e executar os jovens na tarefa contínua da evangelização nas atividades da doutrina? Galinho, marca essa pergunta aí para a gente fazer depois da volta do intervalo. Tá. O seu Rodolfo Alexandrino, um abraço para ele. Nós estivemos com ele ontem lá na AME. O Arnaldo Delpino, um grande abraço para o Arnaldo. A Antônia tem mais uma pergunta aí, certo? Galinho, você faz depois. A Cláudia Pedroso, um abraço para a Cláudia. João Paulo Gonçalves, não sei se é a pergunta que ele está fazendo aqui, deixa eu ver. Entrar no Espiritismo é fácil, difícil é o Espiritismo entrar nas pessoas. Por isso, muitas pessoas passam 30 anos ou mais e saem para ser evangélico, por exemplo. Concordo plenamente, concordo plenamente. Sabe por quê? Não era espírita. Não. Não era espírita. Espírita nunca vai deixar de ser espírita. Mas o João está certo, a pessoa passa a vida toda, às vezes, indo tomar passo no centro espírita, e depois vai ser evangélico e fala, eu fui espírita não sei quantos anos, não foi espírita nunca, só foi lá tomar passe. Nós temos exemplo e está cheio de gente assim, está cheio de gente assim por aí. Ouvir a preleção, tomar passe. É, exatamente, ouvir preleção e tomar passe, você faz em qualquer lugar, porque preleção nos evangélicos é a preleção fora de série, na Igreja Católica a pregação é fora de série. A homilia, né? Isso é muito legal. Agora, você aprender mesmo, isso não é para todo mundo. Então, a pessoa tem que aprender. Aí eu duvido quem aprendeu, quem fez tudo, com raríssimas exceções, né? Raríssimas exceções, não vou dar o nome aqui, mas existe gente que deixou de ser espírita para ser evangélico e tinha tudo quanto é curso que a gente está falando aí. Mas eu olhava para a cara da pessoa e falava, esse cara não é espírita nunca, embora fosse preletor, embora fosse tudo. Não vou falar o nome nem as iniciais para ninguém saber quem que é. Né? A Marta Gonçalves tá mandando um abraço, a Tine Aneca, o Jamil Lima também, feliz 2024, Valdeci Braulio. Einstein já dizia que quem muda o mundo são as perguntas e não as respostas. Está de acordo com o que o Jorge citou da necessidade dos questionamentos. Exatamente. E a doutrina espírita é uma doutrina que exige questionamento. Né? Não adianta alguém chegar e falar para a gente não aceitar e ficar quieto e depois falar, não, sabe por que é isso? Porque o Daniel falou, porque o Fernando falou. Não existe isso se você não aceitou. Se não aceitou, questiona, até a gente chegar na conclusão. E mesmo que essa conclusão seja negativa, você fala, cheguei à conclusão que aquilo que eu pensava não é verdade mesmo. Não tem problema. A doutrina espírita não está preocupada com questionamento. Porque não tem medo de resposta, né? Uma doutrina que coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável é só aquela que nunca vai contra a razão em qualquer momento da humanidade é porque não tem medo de nada. Né? Sempre encara tudo dentro da razão. Se em algum momento, né? Se em algum momento a ciência comprovar que o que o Espiritismo falou não é verdade, fique com a ciência. Quem quer que tem coragem de fazer isso, né? Gisele Lacerda, a Nadir. A gente está falando aqui também, Daniel, de ensinar para as pessoas como é que se recebe alguém na casa. Manda a Nadir ensinar, porque não tem gente melhor para receber alguém na casa do que ela. A Nadir era aquela que a gente sempre pedia para ela ficar na recepção. Nos encontros, ficar na recepção, abraçando as pessoas. Né? Ela até assustava as pessoas. O encontro que nós fizemos, vocês não estavam ainda, não sei se vocês já estavam no movimento, quando foi os 100 anos de Chico Xavier, né? Que foi... O Anjo Ismael foi responsável pelo abraço. Então, tinha umas 40 pessoas do Anjo Ismael, era proibido entrar no evento sem abraçar. Então, a Nadica organizou tudo e quem não recebia abraço ficava reclamando, mas não abraçava. Foi, pode ir lá, tem um monte de gente para abraçar. E teve alguns que voltava para a fila para ganhar abraço outra vez. Né? O ruim de pôr a Nadir na porta para dar o abraço, que as pessoas não entram, o restante, né? Fica na porta só. Né? Um grande abraço para a Nadir e um feliz ano novo, viu, Nadir? Jorge, Diga, Fernanda cara. Vilhena. Fala. O Daniel de Mello fez um procedimento cirúrgico, está em casa, repousando, está bem. Um grande abraço para o Daniel. E ele é lá Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte. É mesmo? Você vê aqui, o Daniel de Mello. Isso. Porque nós temos aqui em São José o Daniel Mello, né? Isso, é. E tem outro Daniel Mello que trabalha na prefeitura, é. Um grande amigo nosso também, né? E esse aqui é o Daniel de Mello, hoje diretamente de Pau dos Ferros. Não sei se ele é daqui e está lá, né? Não sei se ele é daqui e está lá. É, aquela Pau Ferro, Pau, tem outra cidade, lembra que a Claudinha morou, o marido da Claudinha, o Carlão também? Aquela cidade que o pessoal fez o aeroporto lá em... Mas não tinha estrada para chegar no aeroporto. Essa é a história, essa é a sua história. Fizeram o aeroporto lá no Rio Grande do Norte. O Carlão estava trabalhando com os aviões lá, mas só tinha aeroporto, não tinha estrada para chegar lá no aeroporto. Não sei o que, que eles fizeram com aquele negócio. A Verônica está aqui, o Carlos Felipe, a Marli, a dona Marli Alexandrino e a Ana Paula Pérez também. Um grande abraço para todos vocês. Vamos fazer o intervalo? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta passando a palavra para eles direto. Para o Daniel. Não, que... vamos prolongar o intervalo para o Daniel falar daquela coisa, do que a gente estava falando antes, né? Curso também... para preletores, facilitadores. A Antônia Valuta pergunta: quando haverá em São José um curso presencial e online? E como incentivar e exercitar os jovens na tarefa contínua da evangelização das atividades da doutrina? É, a respeito do da que a gente estava comentando dos cursos básicos, me veio à cabeça que ano passado desencarnou um companheiro nosso, o Merri, que criou a ideia do Comércio pelo Começo, que foi presidente da USE São Paulo Estadual. Ele desencarnou ano passado e a gente discutia muito sobre isso, porque a gente se acostumou a usar esses termos, ESD, e a gente esqueceu das obras básicas. E ele dizia que foi a grande, o conhecimento dele, que quando a pessoa chega à casa espírita tem que começar pelas obras. E então me vem, às vezes, como o Jorge comentou, e isso a gente tem discutido e muitas casas têm adotado, é estudo da obra. Sem a ideia de formação, mas sim de informação. Então, o que, que a gente entende nisso tudo? Que em algum momento nós nos adequamos ao momento do mundo e não o mundo ao nosso conhecimento. Então, basicamente, os estudos estão dentro das obras básicas hoje. Houve muita discussão e isso acabou levando a muitas casas adotarem só as obras e todo o entendimento. A grande dificuldade que sempre vai existir, se você não tem um conhecimento profundo, reflexivo sobre as obras, você só cita elas, né? Então, você vai lendo e vai falando. Então, nós espíritas deveríamos ler um pouco, como diz a Ivone, né? 6 páginas por dia, você lê quase todas as obras em um ano. Então, às vezes, a gente para pensar, 6 páginas não é nada numa jornada. Agora, sobre o curso o Divino Mestre vai realizar, eu vou só ver a data para preletor. Mas eu digo o seguinte, é muito legal se querer ser preletor, mas primeiro vamos estudar as obras. Aí as pessoas, você sabendo a obra, sabendo explicar para o seu amigo, você consegue fazer uma palestra. E eu acho que esse é o caminho que a gente deveria pensar. E por fim, ano passado a gente teve um curso, na verdade eu participei de um estudo com o César Perry há muito tempo, e eu estava esse ano passado, que eu estou confundindo o ano ainda, a gente saiu para jantar aqui em São José. E eu falei para o César uma coisa: César, eu nunca tinha estudado o evangelho da forma como você fez. Por que que ele fazia? Você é responsável por um capítulo na apresentação. Então você tem que chegar na sua casa, estudar tudo aquilo ali e encontrar em outras obras, se você achar, informações sobre aquele capítulo. E o César tinha uma lista de livros do Chico e era muito legal. E eu perguntei qual que é o grande motivo disso. Ele fala, porque se a gente não consegue entender o evangelho, quando você abre o livro do Chico, você não entende o livro do Chico. E você acaba ficando naquela que o Rui comentou. Você começa a criar imaginação nossas, ideias pessoais. E o próprio Chico, às vezes, nunca disse isso, né? Então, eu acho que o grande desafio, as casas estão refletindo sobre isso, é que a gente precisa... tem muitas atividades, mas desde que sejam para apresentar as obras básicas. Se a gente abre o leque muito grande de estudo, 500 estudos, atividade para criança, jovem, faz de tudo, e eles não tocam no Evangelho ou não tocam no Livro dos Espíritos, na hora do aperto, eles vão pular. É certeza. Então, que a gente possa, como movimento, assim... É porque a gente observa que você tendo conhecimento, você não é enganado, você não é enrolado, né? Ah, e as pessoas, quando vêm falar com você, ele até fica meio... que fala, não, essa pessoa conhece. Agora, quando a pessoa não conhece, ele aceita tudo, né? E passa a ser muito supersticioso, passa a acreditar em qualquer coisa, e é muito fácil ele pegar e sair da doutrina espírita, porque ele nunca esteve na doutrina. E tem uma questão que eu agora me lembrei agora, que falaram o nome do Fernando Petit, e às vezes a gente não sabe dessa informação, e é uma informação... Aquele auditório Mário Shows... Vocês sabem que o Mário Shows foi um jovem espírita e organizou o movimento espírita em São José dos Campos. Então, às vezes, a gente entra naquele auditório e fala assim, cadê o jovem no movimento espírita? Tem plenário, uma placa, plenário, né? É o plenário. Tem uma placa dizendo que um jovem com ideias, colocando o espiritismo na prática, consegue modificar uma cidade. Então, a grande pergunta aqui, ou a grande que a gente tem que se fazer assim, em que momento nós esquecemos de praticar o espiritismo de fato? E o hall da entrada da Câmara chama-se vereador Aloysio Petit, porque o Aloysio foi um baluarte aqui dentro da doutrina espírita também, né? Ele, a gente costumava brincar que ele era aquele trator, que ele ia abrindo as fronteiras, e a gente ficava atrás aparando, limpando as arestas, né? A gente tinha falado da cidade aqui dos Paus Ferros, né? Paus dos Ferros. Aí a Fernanda Cassalva, a Fernanda resolveu localizar a gente aqui geograficamente. Falou que Paus dos Ferros fica perto de Rafael Fernandes, onde ela passava as férias. E aproveita para mandar um beijo também aos irmãos de Vaca Morta no sertão. E fica tudo no Rio Grande do Norte. Agora eu sei onde é, tranquilo. É, agora sim. É mais fácil chegar lá do que em Patambuté, na minha terra. Né? Não, porque esse pessoal do norte tem cada nome de cidade aí. Mas estou bem localizado agora, Fernando. Se eu pegar o carro aqui, eu vou parar lá. Ô, Carlos Daniel, a Antônia Varô tem outra pergunta, que é como o Daniel respondeu, o Camas me respondeu. Eu vou fazer a pergunta para vocês, para você e para o Fernando. Por que do nome movimento aos grupos que se unem dentro da doutrina, cada casa por si praticando a caridade e a evangelização não é um grande movimento? É, já poderia ser um único movimento, né? Eu estava conversando essa semana com a Elizabeth, né, que é a nossa secretária na regional, é a coordenadora da FDJ. Que é presidente do Anjo Ismael. Que é presidente do Anjo Ismael, né? A Beth, ela é um cérebro que eu falo assim, eu fico impressionado com a capacidade da Beth, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, de por que essa diferenciação, de por que tem Aliança, USE, FESP, tudo mais. E a gente conversando, ela falou assim, Daniel, olha só, cada um trabalha de um jeito assim, com as suas peculiaridades, mas todos visando o mesmo objetivo. Né? Então, assim, nós da Aliança, nós temos esse nosso método meio sistematizado. Né? Então, é a escola, para você trabalhar numa casa, você tem que passar pela escola, tem que passar pelo curso de médiuns, e aí cria-se essa forma, né, de trabalho, mas visando ali a instrução daqueles que entram ali. Eu não posso falar pelos outros movimentos, porque eu nasci e cresci na Aliança, então eu não sei como é que funciona nos outros. Eu estava no comecinho da minha... Quando eu cheguei aqui, né, um ano atrás, eu estava entrando em contato com o Daniel justamente para que ele me instruísse sobre isso. Né? E o Daniel me trouxe algumas informações muito válidas sobre a USE, né, que eu desconhecia. E a gente consegue perceber, assim, cada um fazendo do seu jeito ali, com as suas peculiaridades... movimenta o espiritismo, né, no Brasil e afora também, para alcançar o mesmo objetivo. Então, assim, o Anjo de Ismael, que é onde eu trabalho ali, Casa da Aliança, ele segue ali o que a Aliança coloca e tem... Eu falo porque eu estou ali, né, todos os dias, praticamente. Então, eu conheço bem ali como é que ele acontece e aquilo ali eu estou vendo como são, o Espiritismo está sendo tratado ali, como está sendo levado. E isso é bom para um modo geral, porque consegue trazer aquilo que as pessoas precisam dentro do nosso entendimento. Sim. É óbvio que a UZI tem a forma dela de pensar e de trabalhar isso, levar esse conhecimento para as pessoas. E é importante que seja assim, porque cada um atinge aonde a pessoa precisa. Então, eu estou ali no Anjo Ismael como trabalhador ali, uma pessoa chega, eu vou mostrar para ela como que a Aliança está trabalhando, né? Através das nosso trabalho, nossas atitudes, aquela pessoa encontrou algo que ela precisava. De repente, ela não encontrou ali. Daí ela vai numa das casas da UZI, encontra lá e fala, poxa, aqui ficou melhor para mim, aqui casou comigo. Sim. Né? E aí ela se estabelece ali. O importante é o movimento. É como vocês falaram no começo. Ah, o Chico falava que tinha que ter muito mais movimentos, né? Justamente isso. Eu só posso dizer que o movimento da Aliança é muito bom, porque eu estive em Londrina, Curitiba, Salvador, numa cidadezinha lá de Iramaia, aqui no interior de São Paulo. É interessante que o sistema de trabalho da Aliança é um só. Exato. Então, você chega lá, a pessoa fala, você sabe dar, você dá os passos, tá. Então, você já coloca você para trabalhar. Quer dizer, você não tem que fazer aquela adaptação na casa, porque você é da Aliança, você já aprende a fazer todas as coisas dentro da Aliança. Então, esse eu acho uma maneira muito, muito, muito razoável, muito racional, para você levar avante a doutrina, né? Eu como expositor, né, que eu faço trabalho de expositor também aqui no Vale, eu uma vez numa apresentação, um assistido falou assim, por que tem essa diferença nos passes? Né? Na onde eu vim, não tem diferença, que ele veio de uma casa da UZI, né, que não Sim. tem, é um passe único. E aí ele chegou ali e eu expliquei para ele a questão, né? Olha, o Edgar Armon lá atrás, lá, achou que seria... Né, viável ser dessa forma, para facilitar, né, que todas as pessoas tomassem os passes, sem ficar muito tempo numa fila gigante aqui para tomar passe e tudo mais. E ele falou assim, ah, mas eu não gosto, eu prefiro do jeito que é da UZI. E aí ele sumiu de lá, né, da casa. E esses tempos atrás eu encontrei com ele e falou assim, poxa, eu prefiro lá na UZI, que eu gosto mais daquele passe que é com todo mundo, né, eu Sim. gosto desse tipo. Eu falei, poxa, ele se encontrou. É, então, assim, a gente não quer obrigar ninguém a seguir uma casa da Aliança, o Espiritismo que a Aliança apresenta. Sim. Que é o mesmo Espiritismo, só que cada um tem a sua forma de mostrar. É, só que ela tem uma maneira de se trabalhar. Exato. Eu conheço todas as casas aqui de São José dos Campos, já fiz palestra em todas elas. Cada casa tem uma característica diferente. Você vai fazer uma preleção numa casa, você percebe que ela segue aquelas três... aquela coisa básica nossa, que é ciência, filosofia e religião, tem umas que seguem a parte da ciência, tem outra que diz, tudo é religião, e tem outra que a gente vê que trabalha de maneiras diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eu fui entrevistado uma vez numa rádio, a pessoa falou, olha, eu adoro a doutrina espírita, e hoje ele frequenta lá o Paulo de Tarso, né? Eu adoro a doutrina espírita porque vocês, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, vocês ensinam a doutrina do jeito que ela é, doutrina dos Espíritos. Eu falei, é verdade, agora nós precisaríamos aproveitar esses momentos de ter uma linguagem só do Sul até lá em cima, mas só que precisa ser respeitada as maneiras de se trabalhar. Né? Exato. Vamos para o intervalo agora, hein? Carlos Felipe Barbosa está falando lá de Belo Horizonte, é o seu neto? Carlos Felipe Barbosa? Não. Porque o seu é Felipe Barbosa, né? Barbosa, meu cunhado que dizia, Zé tem tudo quanto é lugar, e Barbosa não é diferente. Um grande abraço para ele lá Belo Horizonte. Está em Belo Horizonte, exatamente. Era isso que eu queria falar aqui, depois a gente fala os outros, senão a gente não entra no intervalo de jeito nenhum. Vamos lá? A música que nós vamos colocar aqui agora... deixa eu ver. Vamos Gente, só antes, enquanto o Jorge ajeita a música ali, esqueci de falar, a Cris está aqui comigo ao lado, me dando uma super força aqui, tá? Na abertura, acabei na correria não apresentando ela, tá? Ela é uma assídua ouvinte aqui do programa e está aqui me dando uma força hoje também, e acredito que futura técnica também, vamos ver isso aí no futuro. E aproveitar também, já deixar uma pergunta aqui para quando a gente voltar do intervalo, que é uma dúvida minha, da Cris, acredito de muita gente também, a principal diferença entre os movimentos, né, os três principais aqui que a gente tem em São Paulo, que é a Federação Espírita Brasileira, a União das Sociedades Espíritas, que é a USE, e a Aliança Espírita Evangélica. Então, na volta do intervalo... Federação Espírita do Estado de São Paulo. Isso, Federação, e a FEB, né? Não, é FEB, Federação... FEB é Brasil, é verdade. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE, né, União das Sociedades Espíritas, e a Aliança Espírita Evangélica, e tem outras, né, pelo Brasil aí também. Então, é isso aí. Tá, vamos para o intervalo, né? A música nós vamos colocar é Amor em Movimento. Amor em Movimento. O grupo Ânima. Ânima. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Trabalhar pra fazer o mundo mudar. 17 minutos, nós estamos aqui com o Daniel Camasmi, estamos aqui com o Carlos Daniel e com o Fernando Morichita, falando sobre os desafios dos movimentos espíritas nos dias atuais. É muito. Fernando, me diga uma coisa. Você disse que está há 10 anos na doutrina. É a doutrina? Ou está sendo muito bom? Sim. Foi e está sendo, né? Assim. Eu particularmente vim de um redescobrimento aí, né? Eu passei por todas as religiões maiores aí anteriormente, sempre fui uma pessoa que não engoli muito bem o aceita que é um milagre, é um mistério de Deus, sabe? Eu sou uma pessoa cética, né? Inclusive eu falo para todo mundo, eu sou espírita porque, de certa forma, eu tenho mediunidade. Porque se não tivesse, muito dificilmente eu estaria aqui hoje falando com vocês, né? Até mesmo por esse ceticismo que eu tenho. Então, eu sempre, quando a gente vai falar do triângulo do espiritismo, né? Do ciência, religião e filosofia, eu sou tendenciado sempre para a ciência, né? O Daniel vê as minhas... As minhas aulas na escola são sempre voltadas, puxando um pouco mais para a ciência. E, assim, vim de muitos assim, problemas particulares ali, né? Eu entrei no curso, Daniel acho que lembra bem, né? Eu passei por problemas de saúde, eu fiz cirurgia na coluna, tive vários problemas, minhas cirurgias, porque não foram só uma, né? Eu fiz 3 cirurgias que deram errado em sequência. Né? Fiz, deu errado, de novo o médico falou assim, vai embora que acabou, vai pegar uma muleta e segue a vida. E aí eu procurei o Daniel, falei, cara, pô, não dá, cara, tô num ponto aqui que eu já tô pra explodir, fazer alguma coisa e, né, e tinha já essa perturbação que eu falava na época, eu reclamava, falei, pô, não gosto de ficar ouvindo, né. Eu falei assim, não gosto de falar com morto. Nossa, tenho medo, tenho pavor disso daí. Né? Falei, um espírito que tem medo de coisa. Não era ainda, né? Mas eu já falava para ele, assim, eu tenho medo desse negócio, cara, não gosto. E aí foi feito esse convite, aí entrei, fiz a escola, né? Com minha esposa, me ajudou muito, minha esposa sempre do meu lado ali. Aí terminei o primeiro ano da escola, aí nossa querida Anaílza falou assim, agora vai abrir um curso de médiums, né? Eu virei a cadeira para o lado, assim, minha esposa catou minha mão e falou assim, não, você vai fazer assim, senhor? Pode fazer. E fui começando, aí fui aprendendo, fui estudando, fui errando no meio desse caminho também, né? Que faz parte do aprendizado, errar também, a gente aprende mais do que não errando, muitas vezes. E comecei a me dedicar um pouco mais, né? Talvez mais do que eu me dediquei durante a escola, eu me dediquei depois dela, né? Quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei fazendo esse primeiro trabalho no Ismael de... Pô, não tinha curso de médiums, não tinha curso de passes, não podia fazer... O que eu podia fazer lá no Ismael para ajudar? Eu podia ficar ali na frente, distribuindo cartãozinho de passe, dando um sorriso e sendo gentil com as pessoas que entravam ali. Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a fazer ali no centro... E o legal é você ver o quanto isso vai atingindo as pessoas, né? Depois você faz um curso de entrevistador, você vai fazer entrevistas, você vai ouvir as pessoas, né? Você vai ver os problemas que existem aí, que estão rodeando o nosso planeta, né? Falo para todo mundo que eu saía de um dia de trabalho depois de fazer entrevistas aliviado de que eu não tinha problemas na minha vida. Né, de tanto ouvir os problemas das pessoas, assim, eu não tenho problemas. Porque assim, elas têm problemas, elas têm as dificuldades ali, E o que eu achava que era problema não é. Eu precisava agradecer porque eu só tinha aquilo ali para resolver na minha vida. Entendeu? Então, assim, eu estava ali me dispondo a ajudar pessoas e eu estava sendo ajudado a todo momento. Né? Acho que isso que é o bom do Espiritismo. Você está a todo momento fazendo algo. Muitas vezes você não está pedindo algo, você está recebendo algo em troca. Né? Eu acho que é muito saudável isso daí. É o Espiritismo, ele, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente vive melhor. Então, aí passei, fui fazer trabalhos de P3B em Câmara, fui... P3B é trabalho de obsessão. Obsessão, isso. Trabalhei junto com o Daniel também nesses trabalhos. E fui começando aos poucos a ser convidado ali. Falei assim, ah, quer dar uma aula aqui? Quer fazer alguma coisa? E comecei a entrar nisso daí também. Aí foi aonde que eu comecei a ver que eu precisava estudar. Aí que eu precisava me dedicar mesmo. Eu falei assim, o curso da escola de aprendiz que eu não fiz, talvez tão bem feito ali quando eu era aluno, agora eu preciso fazer muito melhor, porque agora eu vou falar para os novos alunos, né? Então, esse comprometimento, essa responsabilidade, eu tentei assumir da melhor forma possível ali. E tem dado certo, né? Pelo menos eu vejo ali... Eu tento buscar essa essência de Kardec, né? Minhas aulas, eu sempre falo assim, elas são sempre abertas a questionamento, né? Eu paro a minha aula e eu falo assim, agora eu quero que alguém faça perguntas para mim poder continuar, né? Porque eu falo assim, não sou o dono da verdade aqui. Eu abri um campo de discussão e a gente vai tirar uma conclusão no final dessa aula, que assim, não é a mesma conclusão na AME, quando eu dou aula, não é no Ismael, não é na 37ª, na 36ª. Cada uma vai tirar uma conclusão ali, entendeu? Porém, o foco, o objetivo sempre é mirado. É o objetivo da aula eu quero sempre atingir. Porém, cada um vai tirar, baseado nas suas experiências, né? Seres humanos são todos diferentes, então não tem como você ter um resultado de 10, 20 alunos igual para todas as escolas. Toda vez vai ser diferente. Eu acho que essa dinâmica... tem me ajudado muito, eu gosto de fazer isso daí, né? Tá junto com o Daniel ali, como secretário dele, é uma coisa que eu gosto muito. E respondendo assim, é ótimo, né? Assim, me encontrei e, como falei assim, como eu tenho estudado, eu provavelmente não seria uma dessas pessoas que vocês vão encontrar daqui uns 10, 15 anos. Assim, ah lá, o cara foi embora, virou evangélico. Não, provavelmente não serei. Hoje eu digo que não. Tá? Eu tô muito comprometido com isso daqui e gosto do que eu tô fazendo. E você recomenda o Espiritismo para os jovens? Recomendo. Principalmente para os jovens, né? Eu acho que assim é um desafio que o Espiritismo tem, né? Como que a gente se renova sem perder as nossas raízes? Porque a competição é acirrada, né? O mundo está aí oferecendo coisas muito mais fáceis, né? Oferecendo coisas mais simples, não te exige, né, nada em troca, ele só quer que você goste da... Consuma, que você goste. Então, assim, o Espiritismo ele tem assim, um lado... Como a gente fala assim, eu vi vocês falando no começo do programa, né? Ah, uma pessoa que ficou 30 anos tomando paz, assistindo preleção e de repente sai. Eu falo assim, e faz sentido, porque se a gente pegar tudo que o Kardec ensinou pra gente, o que é o Espiritismo? O Espiritismo não é uma religião, não é uma doutrina que ela vai exigir pessoas que fiquem ali 30 anos assistindo preleção, não. Essas pessoas que estão ali, eles precisavam ter mudado, né? Faz um curso de escola de aprendiz. Muda a pessoa por dentro, né? Você entra uma pessoa, daqui a 3 anos você sai completamente diferente. Então, assim, é uma coisa evolutiva. É uma doutrina que ela não te obriga, mas ela te empurra para a evolução. E a evolução não é ficar 30 anos assistindo palestras. A evolução... é você em 10, 15 anos, que seja, estar dando palestras, né? Estar falando, estar replicando aquilo que você aprendeu. E o melhor, dando exemplo na sociedade, né? Exatamente. E E agora, com os jovens, tem essa dificuldade, né? Como que a gente consegue atingi-los e chamá-los a essa responsabilidade, né? Eu sempre falo para as pessoas o quanto é gostoso, né? Assim, o que as pessoas ficam buscando aqui, né? Quando elas vão para o que o mundo oferece? Felicidade. Então, eu vou comprar o carro mais caro que tem no mundo. Vou comprar uma Ferrari, não sei o que lá. Você fica feliz por um ano, até lançar a próxima Ferrari mais bonita, né? Então, você, vou morar na casa mais chique que tiver na região. Você vai ser feliz até alguém construir uma casa com um andar maior que o seu. Agora, você dá uma aula, você vê uma pessoa lá que vem te chamar no final da aula e fala assim, olha, aquilo que você falou me impactou de uma forma X, Y, Z, nossa. Aquela felicidade não tem como durar uma hora, um ano, ou seja, ela é diferente, então sim, mas ela exige um pouco, você não consegue trazer isso daí simplesmente com coisas superficiais. Agora, você tendo, trabalhando, como eu falo assim, trabalhava no centro, você fazia uma entrevista, você dá um passe, você faz um trabalho, e você vê as pessoas lá dentro assim, poxa, esse aqui era aluno um dia, ele chegou aqui num dia, sabe, maltrapilho, pedindo ajuda, alguma coisa, passou um tempinho, você vê aquele cara ali, assim, hoje eu vou começar a ajudar vocês aqui. Poxa, isso é felicidade, né? Eu acho que, assim, o que Deus quer da gente, assim, quando ele fala amar ao próximo, é isso, né? A gente fazer as coisas, a gente receber, assim, mas é indiretamente, não é o que a gente pede, mas é uma felicidade de ver o outro. Essa é uma felicidade duradoura, entendeu? Agora, realmente, assim, eu vejo ele, federação, USA, todo mundo, tem diferenças, mas está todo mundo pensando no mesmo lugar, né? Como que a gente vai fazer? Hoje, acho que a dificuldade de jovens para ele é a mesma da gente aqui. Então, o como, a gente ainda vai trabalhar muito. A gente precisa sentar, às vezes, não só a aliança sentar, mas aliança, use, vamos sentar junto e vamos ver o que a gente faz com esses jovens. Porque a gente precisa batalhar bastante, sabe? O mundo tá oferecendo muita coisa e a gente também precisa oferecer essa felicidade que a gente encontra aqui para eles. Legal. O Aécio César, nosso amigo Aécio, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, está fazendo uma pergunta aqui. Ele ligou e fez a pergunta por telefone. Creio que falta nos movimentos espíritas em geral a prática efetiva da caridade, que não precisa de aulas e nem de apostilas. Seria a unificação dos movimentos pela caridade? O que vocês podem dizer a respeito? Carlos. Bom, acredito eu que a doutrina espírita, de um modo geral, né, não estou falando de aliança, estou falando de um modo geral mesmo, tem trabalhado muito forte a questão da caridade. Você não vê uma pessoa chegar em um centro espírita, seja ele qual for, e não ser atendido nas suas necessidades. E eu estou falando de todas as necessidades. A pessoa chegar num centro espírita com a necessidade de material, ela é atendida. Se ela chegar com uma necessidade emocional, também é atendida. E de tudo. Por exemplo, eu certa vez, no Anjo Ismael, eu estava conversando com a Nadir, que ainda era, na época, a presidente do Anjo, e uma pessoa chegou lá e ela estava muito necessitada com a questão de uma conta de água dela, que estava vencendo a terceira conta de água, e ia ser cortada a água da casa dela. E ela correu ali no Anjo, pediu auxílio para o Anjo Ismael. E ela era uma pessoa que acompanhava ali, né, os trabalhos do Anjo Ismael, e ela foi atendida, auxiliada na quitação das suas contas ali, para poder dar uma paz interior para ela, porque os problemas financeiros tiram a nossa paz interior, né? E ela foi auxiliada, né, naquela necessidade dela. Inúmeras vezes eu vi pessoas chegarem ao Anjo Ismael com a necessidade de uma cesta básica. E essas pessoas foram atendidas, né, nas suas necessidades. Já teve casos de pessoas chegarem ao Anjo Ismael chorando, né, desabando, porque a depressão estava tomando conta daquelas pessoas. E essas pessoas serem abraçadas ali pelos trabalhadores daquela casa e atendidas na sua necessidade. Dessa forma, eu consigo entender que a caridade ela está sendo feita, né, por todos os movimentos, que eu tenho certeza que, né, a USE, a FESP e todos os outros também fazem esse tipo de acolhimento para os necessitados de todas as ordens. E a questão da união, né, ela já existe, né, tanto que aqui agora a gente, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o JEP, né, que é essa integração, né, das casas da Aliança, da USE, da FESP. E a gente tem trabalhado em conjunto, né? E eu estava até conversando com o Daniel aqui no começo, aqui, falando para ele aqui, falando: olha, Daniel, esse ano que passou foi um ano muito tumultuado para mim, que estou chegando agora na coordenação da regional, mas eu queria, né, com ele aqui participar mais, trabalhar mais, unir mais o movimento espírita aqui no estado. Essa é a minha missão, que eu entendo, né, como coordenador da regional. Auxiliar todas as casas que nós temos aqui, são 22 casas que nós temos aqui na nossa regional, mas também aliados aí ao trabalho que o Daniel tem feito, né, vem fazendo, na USE e também da FESP. Então, assim, vamos nos unir, né? Já estamos unidos, mas acredito eu que essa união será ainda mais, os laços serão ainda mais apertados para continuar esse trabalho que já vem sendo feito. Então, a caridade ela já vem sendo trabalhada no Espiritismo no Vale do Paraíba. Porque a grande dificuldade que a gente encontrava nessa união é que cada movimento queria que fosse o seu movimento, e não é por aí, né? Nós podemos ser muito amigos, mas trabalhar de maneira diferente. Com certeza. Certo? Então, a gente vê que o que está faltando justamente é um entendimento para o espírita saber que você trabalha de um jeito, nós trabalhamos de outro, mas em torno da doutrina e da caridade, nós podemos nos unir com muita tranquilidade, né? Porque a caridade, eu estava falando aqui de questões da necessidade das pessoas, né? Que muitas pessoas entendem caridade somente como a entrega de uma cesta básica. E a caridade ela vem de tudo aquilo que a gente está falando. Sim. Um atendimento emocional, um atendimento também na questão financeira, né? Auxílio para as pessoas que muitas vezes estão à procura de um emprego, né? A gente está sempre colocando ali vagas ali para as pessoas poderem tentar uma nova oportunidade de emprego. E também existe essa questão da caridade da instrução, né? Porque muitas pessoas sofrem muito nas suas vidas por falta de instrução. A pessoa acredita que tudo é culpa do diabo, por exemplo, ela passa uma vida inteira sofrendo, acreditando que alguém está ali fazendo mal para ela. Quando, na verdade, quando ela desenvolve essa parte da intelectualidade, ela consegue perceber que ela é responsável pelo seu próprio sofrimento. E ela é capaz de tirar o sofrimento dela mesma. É lógico que a gente faz os trabalhos ali de, né, interceder pelas pessoas através do passe, né, os passes que acontecem dentro das casas. É um trabalho de amenizar ali aquela dor daquela pessoa naquele momento. Mas ela só vai conseguir encontrar realmente a cura dos seus problemas, né, a solução dos seus problemas, através da sua própria instrução. E aí ela mesma vai solucionar os seus problemas ali. E aí as casas elas trabalham para dar essa instrução para a pessoa, né? Através das preleções, através dos cursos que a gente tem, a escola de aprendiz, curso de médio e tudo mais. Porque aqui em São José, só respondendo ao Aécio, né, a caridade ela pode ser feita de várias maneiras. Aqui nós temos, por exemplo, a AME, que trabalha com 170 crianças. Exato. E quantas refeições por dia, Jorge? 184 crianças, deve ter umas 200 e poucas refeições por dia. Então, isso daí vocês trabalham para praticar essa caridade, tá? Com maior alegria, sem reclamar, sem falar. E não é só a AME, né? Nós temos outra. O Célio Lemos lá tem mais crianças ainda. Tem mais. O Célio Lemos. Célio Lemos. O Célio Lemos, criança, que é da USE. Da USE. E outra, a Federação Espírita do Estado de São Paulo também. Então, e a creche da USE ela pode ser considerada como modelo para o Brasil, né? Porque ela tem um sistema de trabalho, até a horta comunitária ela tem lá para as criançadas aprender a plantar, colher e comer aqueles produtos da horta, né? Então a gente vê que a caridade é feita de várias maneiras. Aqui em São José, nós fazemos essa caridade através das creches, através das casas espíritas, né? Não tem problema, não. E é trabalho. E agora a AME, com 200 e poucas refeições por dia. É, porque tem uns funcionários também para comer, né? Embora seja separado, né? Funcionário come separado das crianças, né? É outra cozinha. Não, e o interessante é que a criança vai lá e escolhe a comida que quer, né? Tem lá o recheiozinho lá para eles escolherem. Essa questão da alimentação é bem bacana. Foi algo que de verdade me deu aquele puxãozinho para o lado do espiritismo, né? Também a questão da caridade que é feita. Então, por exemplo, né, todas as casas espíritas, no modo geral, né, eu sempre falo que a minha estatística é sempre de 99,9%. Então, 99,9% das casas espíritas, né, da Aliança, trabalham com entregas de cesta básica para as pessoas que procuram, né? Mas também tem, por exemplo, a Legionários de Maria, a Casa Legionários de Maria, lá da nossa querida Silvana, trabalha com a comida para os moradores de rua. Sim. Estado de rua, né? E eles fazem entrega para aqueles moradores ali de marmitas, né? E eu acho muito legal essa questão da entrega, né? De poder servir a pessoa ali um prato de alimento quando a pessoa está passando por essa dificuldade de, naquele momento, estar como passando por essa dificuldade de morar na rua. Mas a prefeitura aqui em São José não gosta muito disso. Não gosta. Né? É. Vocês também têm. A USA também faz aquela marmita, né? Para entregar toda quinta-feira. Tem o Sopão, que quem coordena é o Babu. Na verdade, aquilo acabou já se tornando... É o Babu? Acabou crescendo e hoje já é um grupo de voluntários que entregam alimentos, que é a sopa, né? Mas não só mais sopa, começou com sopa, mas hoje já entrega outros alimentos para as pessoas na rua. Mas eu tenho uma percepção, e eu queria até fazer uma provocação pelo Aécio, eu até peço desculpa que o Aécio mandou um poema para a gente, eu até esqueci de agradecer ele, que ele mandou para o dia do Semana de Estudo Espírita, que era sobre o... agora me veio um branco, eu já vou lembrar o nome do... Eurípides, não? Não, era o... Eu vou lembrar o nome. Ele acha que ele vai lembrar que ele escreveu muito legal. Mas eu entendo, quando a gente, a nível Brasil, tentou se unificar, a última visita, porque foi esse homenageado na semana de estudo, eles foram até a casa do Chico, né? Porque, imagina, tentou unificar o Brasil, chegou na casa do Chico, seria o destino final. E o Chico vai psicografar através com o Emmanuel sobre uma ideia de unificação, que virou até um texto, unificação. E ele fala assim, tem uma frase que é assim, unificar como família. E a grande questão toda nossa é que nós exaltamos muito as nossas individualidades. Sim. Como, às vezes até no lar mesmo. Olha, eu sou assim, minha esposa é diferente. Eu sou mais inteligente, minha esposa é mais organizada. Enquanto nós exaltarmos as diferenças, até no lar, dificilmente a gente vai se unir. Não vai ser a caridade, porque a gente sempre vai falar, eu fiz mais do que você. Eu entendo, então, que o que nos falta ainda é um trabalho de base que todo mundo, que o Chico fazia muito bem, que é você agradecer e exaltar as diferenças das pessoas. Quando eu entender que um espírito que vem ao meu lar, ele tem uma história, entender a reencarnação, você agradece as dificuldades. Fala, nossa, a gente está indo junto. Quando a gente fala de unificar entre as entidades, só vamos conseguir isso quando nós entendermos que vale apenas as diferenças. Que é muito legal eu chegar na Aliança e eu ver aquele passe e eu entender que aquilo não é algo imposto. É uma técnica que está por detrás um sentimento de ajuda. Então eu vou pela ajuda. Né? Então, não, quando comentou o caso do companheiro que saiu por causa da UZI, eu me pergunto assim, o que, que ele foi buscar? Essa é a nossa pergunta sempre. Ah, foi buscar ajuda. Se a pessoa chega com a gente com um galho de arruda e fala, e faz um Pai Nosso, muito bom. A tenda de Umbanda, como o Jorge comentou, tem inúmeros companheiros que vão até lá porque às vezes sentem mal de ir no centro espírita porque não conversam com espíritos. Olha que coisa interessante, uma vez eu vi isso. Porque nós espíritas fechamos dentro de uma sala dizendo assim, é só aqui que eu falo com o espírito. E a tenda de Umbanda não, eles já conversam, debatem, pedem socorro, falam com o espírito. Então, o que eu entendo disso tudo? A gente começou a se separar no momento que a gente exaltou demais a nossa individualidade. Então, a resposta que eu entendo disso, como que a gente vai se unir, não seria caridade, seria simplesmente a gente amando a diferença. É aquele negócio de você entender que a individualidade é o que torna aquilo mais valoroso. E isso não é caridade, isso é simplesmente entendimento de vida. Porque você gosta de conviver com aquilo. Então, Aécio, primeiro minhas desculpas, mas eu acho que nós espíritas temos que simplificar as coisas um pouquinho. Então, assim, por que que a gente não se une? Porque a gente não quer. Por que que a gente não consegue fazer coisas juntas? Porque a gente não quer. É como Emmanuel vai escrever em Pensamento e Vida. O que que é vontade? Vontade é o que vem do coração, é o sentimento. E o pensamento é o que vai vir do coração. Então, nos falta vontade, sentimento de unir. O resto? Vamos aqui atualizando as pessoas que ligaram para nós e que entraram aqui. A Maria Siqueira, a Mariângela. A Mariângela está fazendo aniversário hoje, hein? Mariângela é mãe do Rodrigo. A Keila também. Aqui desejando um bom domingo para todos, cheio de bênçãos, falando que o Daniel é que fez parte dos tijolinhos lá do Maria João de Deus, né? Chuva de bênção a todos. O Bessa, né, que chegou um pouquinho atrasado, mas já está aí firme. A Vilma Torres, Ana Lourdes Machado, ela fez uma pergunta aí, né? Bom dia a todos. Ela falou, didaticamente, qual a sequência dos estudos das principais obras de Allan Kardec? Aí é didaticamente, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, né? E isso também tem o que é o Espiritismo também de Allan Kardec, que é muito legal, e também Obras Póstumas também de Allan Kardec, e a Revista Espírita também de Allan Kardec. Só isso aí dá para a gente estudar assim, só várias encarnações, né? Várias encarnações. Uma vida, né? E aí tem os cursos que as casas oferecem, que são muito interessantes, todos os cursos. Lembrando que os cursos, por exemplo, se a gente for fazer o curso básico, é um curso resumo da doutrina. Isso não ele não dá validade para a gente deixar de ler as obras básicas. Porque você vai fazer um curso básico, você faz lá. Por exemplo, na Aliança, o curso básico tem 17 aulas. Em 17 aulas, a gente não vai conseguir ver tudo isso. Então, você tem uma base, só uma base. O que que é para a pessoa, na hora que ela for estudar, ela já ter tido aquela base, na hora que ela fazer outro curso, ela já ter tido aquela base. Aí a gente pensa assim, você pode fazer qualquer curso, não tem problema nenhum. Existem N cursos dentro da doutrina espírita, de todos os lados, científicos, filosóficos e religiosos. Agora, a base é a codificação, a base são os 5 livros de Allan Kardec. E só respondendo, à medida que nós vamos nos inteirando, vamos compreendendo a doutrina espírita, nós praticamos a caridade com muito mais facilidade, né? O Carlos, com certeza. A Verônica Tomachak, deixa a Verônica só, tá bom, Verônica? Tá dando um bom dia ao Fernando. Também ela já tinha falado aqui da Nadir, muito bem. O Carlos Chagas também tá dando um bom dia a todos. A Aline falando, que gente bonita. Ela olhou dali do Daniel lá até a Cris. A Cris. Eu acho que ela olhou dali para lá, né? Porque eu, você e o Carlinho aqui, ele não tá fazendo parte, né? Ela não falou nada. Não. A única que fala que nós somos lindeza é a Deise, né? Isso, mas aí é para agradar, né? É para agradar. O Bessa está falando, o espiritismo não é mágico, milagroso nem definitivo. É um meio motivador de transformações, como outros, sejam cristãos ou não. Cada religião tocará o indivíduo no ponto adequado ao seu nível. Com certeza, Bessa. A transformação não necessariamente ocorre numa só vivência. Só saberemos nas vidas consecutivas como a continuidade das provas, se houver realmente o aprendizado. Evolução individual e não tem atalho. A Claudinha Ribeiro também, está dando um bom dia a todos aqui para nós, um feliz ano novo também. E mais uma vez, a Claudinha Ribeiro, concordo com os pensamentos do nosso irmão. Não nos unificamos porque não queremos. Vejo distância entre as religiões. Sim. Fico triste com essa realidade. É a Claudinha que morava lá agora, sabe por quê? São Gonçalo? São Gonçalo do Amarante. Era lá exatamente que foi feito o aeroporto, que não tinha estrada. Claudinha pode confirmar isso aí. Porque o Daniel de Mello também está falando, eu sou de São José, só estou aqui passeando. O Daniel colocou aqui. E aí quem colocou primeiro que era São Gonçalo do Amarante foi o Ari. O Ari, o Zazu Moura, né? Ele que colocou aqui, é São Gonçalo do Amarante. Só para lembrar que aquela hora a gente não tinha lembrado. Tem alguma pergunta aí, Calinho? Tem a do, eu achar, deixa eu chegar aqui, do Valdeci Braulio. Será que as pessoas se afastam do Espiritismo, pode ser movido ao medo dos efeitos mediúnicos que se manifestam com ela própria ou com pessoas da sua própria família? Quem é que responde? Vamos lá, Carlos. Bom, acontece muito isso, né? Das pessoas se afastarem da doutrina espírita por medo de espírito, né? O Fernando aqui dava a prova aqui, né? Já estava falando aqui que ele não gostava de ver, né? É, por ver e ouvir. Aí, por fim, que a gente levou ele lá para a casa espírita. E por último, espiritismo, né? Já tinha passado por tudo, né? Daí a gente puxou ele ali para a casa espírita para ele perder esse medo de espírito. Mas tem muitas pessoas que chegam na casa espírita. Eu, hoje, como dirigente de escola, consigo perceber isso de alguns alunos que chegaram na escola e foram embora antes do processo, né? Vamos dizer assim, terminar é modo de dizer, né? De terminar a escola, né? Mas, na verdade, o estudo é para sempre. Mas, assim, as pessoas acabaram indo embora porque falavam assim, não, eu comecei a vir aqui e a vida começou a aparecer muitas coisas diferentes para mim na minha vida, comecei a ver coisas que eu não via, comecei a ouvir coisas que eu não ouvia, e eu prefiro não ver e não ouvir. E pessoas foram embora por isso. Né? Se elas soubessem que se esperasse mais um pouquinho com o entendimento, com o esclarecimento daquelas coisas que pareciam, né, absurdas naquele primeiro momento, elas estariam mais em paz, né? E poderiam ficar ali, né? Acho que as pessoas, quando elas descobrem esse mundo espiritual e perdem esse medo, porque através do conhecimento você perde o medo dessas coisas. Sim. Espirituais, né? A gente tem medo de espírito porque até então a gente vem desde criança ali ouvindo falar de fantasmas e tudo mais, e aí quando você chega na vida adulta, você vê um fantasma do seu lado, você ainda tem aquela coisa que você guardou na sua cabeça lá de quando criança, né? Falar assim, poxa, é um fantasma, é uma pessoa ruim, é um morto, né? E quando a gente descobre que nós somos espíritos, isso, né? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito que usa um corpo, né, para se manifestar. E quando a gente tem esse entendimento, a gente perde o medo dos espíritos, perde o medo do mundo espiritual, mesmo que as visões, para quem tem a mediunidade mais aflorada, consegue perceber aí os desencarnados, às vezes, de uma forma não tão bonita, né? Fisicamente falando, né? Visualmente falando, a gente consegue ter a calma, a serenidade para entender que faz parte, né? Ver e ouvir os espíritos, porque somos espíritos. Tem coisas que são até engraçadas, né? Às vezes, conversando com um sobrinho meu, que morre de medo também de espírito, ele falou, não, pode colocar uns 10 homens armados de um lado e um morto do outro. Eu vou enfrentar os 10 homens armados, porque daquele lado do morto eu não vou de jeito nenhum. Esse pensamento as pessoas têm ainda, né? Eu falo assim, né? A minha esposa, ela tem uma mediunidade bacana, interessante, sabe? Daí eu falo para ela assim, vamos para a escola, né? Tentando convencer ela ir para a escola. Ela fala assim, não, eu não quero ver morto, não. Eu falo, mas você não vai deixar de ver porque você não vai para a escola, você vai continuar vendo, só que você não entende direito, né? Se você for lá, você vai entender melhor. Ela fala, não, de vez em quando, se eu tiver uma dúvida, eu te pergunto, mas eu não quero ir lá porque eu não quero ver com frequência, né? Então ela não quer a frequência de ver ele sempre, de um trabalho mediúnico dentro de uma câmara, por exemplo, de desobsessão ou de ajuda de cura física, né? Ela não quer isso, porque ela tem medo do conhecimento ali, daquilo que ela vai, do mundo que vai se abrir através dos estudos. Porque quando a gente faz esse estudo da mediunidade, faz essa nossa renovação interior, o mundo se abre espiritual para a gente, né? E tem gente que, infelizmente, vai ficar com medo. É, agora, eu penso assim, o maior medo das pessoas de não continuar na doutrina espírita não é o espírito, não. Não é medo de espírito. Não. É medo dela mesma. É porque assim, o espiritismo ele te dá total liberdade para você ser o que você quiser ser. Só que ele fala assim, você é responsável por tudo o que você fizer. Exatamente. É, eu aprendi quando eu estava na escola uma frase que dizia assim, né? Depois que eu me tornei espírita, eu nunca mais pequei em paz. Uhum. É, então assim, depois que eu me tornei espírita, que eu descobri que eu sou responsável por isso que eu sou hoje. É o mais implacável. E que eu serei responsável por aquilo que me acontecerá amanhã. Eu falo assim, quando eu vou fazer alguma coisa de errado, eu falo assim, será que vale a pena? Será que é um preço que eu posso pagar ali na frente? Porque você é responsável por você mesmo. É isso que faz muitas pessoas se afastarem. Isso dá medo para as pessoas. É. E eu sempre falava para as pessoas o seguinte, a doutrina espírita, ela não proíbe você em nada, mas ela é a que mais cobra. A pessoa, mas como é isso? Ela não proíbe e depois cobra. Ela cobra por causa da sua consciência. Quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta para a sua consciência. Está correto, estou errando, estou acertando. Se a sua consciência disser sim ou não, aí você segue as orientações da sua consciência. Mas tome cuidado que tem a lei da causa e efeito, né? Eu tenho uma questão assim também que eu acho bacana. Eu aprendi o espiritismo, a Keila comentou do Maria João de Deus, e uma das primeiras palestras que eu fui assistir era do Jorge. Então você aprende um espiritismo mais alegre. É o que às vezes chamam de espiritismo para vivo, que a gente só fala de espiritismo para morto, né? Então a gente também tem que tomar cuidado nos centros para a gente não transformar a morte como se fosse um tabu. Então você fala, do outro lado você vai encontrar os seus inimigos. A gente tem que falar da vida mesmo, né? Eu falo por causa disso, Kardec, quando ele escreve a Revista Espírita, tem uma coisa que me incomodava muito até hoje. Ele dizia assim, que quando ele vai a Bordeaux, ele vê as famílias, no dia do aniversário de uma pessoa que desencarnou, eles comemorando aniversário com essa pessoa desencarnada. Então ela fazia lá, jantava numa mesa de jantar e fazia uma prece, agradecendo, convidava. E eu falo assim, meu, se a gente fizer isso hoje, muita gente não vai nessa festa de aniversário. Mas se a gente parar para pensar, ela tem lógica, porque se a gente todo dia você faz uma prece para Jesus, ele não está materializado na sua frente, ele é um espírito. Então a gente tem que tentar deixar mais alegre o mundo espiritual. Aí, com certeza, as pessoas vão perdendo o medo de espírito. O meu filho, ele tem 7 anos. Eu até às vezes eu brinco com ele assim, ele fala assim, ah, pai, se você for, você vai estar do outro lado só. E ele vive numa boa. Ele fala toda noite, ele me puxa a atenção, ó, a gente ainda não fez a prece para os espíritos. Então, o que eu penso no final de tudo? A gente tem que trazer esse espiritismo, como foi falado aqui, de uma forma mais simples, mais alegre da vida, como se fosse uma continuidade. O que muita gente sai também é porque uma vez que você descobre que o que você faz aqui, ele acaba, você tem muito medo de descobrir o que vem para frente. Então você quer viver isso aqui o máximo. É o Kardec chama do materialismo no seu mais alto nível. Então o que a gente vê, e eu percebo, é que nós espíritas temos que tomar um cuidado de não criar uma coisa que eu gosto de chamar de materialismo espiritual. Então eu tento materializar o mundo espiritual na Terra. Então eu faço as coisas para ter a felicidade na Terra, porque a chance de dar certo lá é grande. E às vezes a gente descobre nos livros que não é. Porque o mais simples você não fez, que às vezes era aceitar a sua família e tudo mais. Então, eu digo assim, o medo do espírito vai embora quando você leva isso de uma forma alegre, de uma forma feliz. Aí tem as músicas, as artes, a vivência, convivência, um agradecimento. Isso tudo nós espíritas deveríamos falar mais e de uma forma natural. Não falar assim, agora vai chegar a hora de falar de mediunidade. Tinha que falar de mediunidade na porta do centro. Olha, quando você faz uma prece, é mediunidade. Quando você agradece a Jesus, é uma mediunidade. Eu acho que esse é o desenvolvimento natural, é o espiritismo para vivo, como eles comentam. Piero, pode falar. Eu acho bacana o caso do Daniel, quando você fica convidando a sua esposa para se envolver mais na doutrina, como o Fernando passou. Quando nós não temos o conhecimento, nós vemos espíritos feios, terroristas, verdadeiros terrores na nossa vida, porque eles estão precisando de ajuda. E quando nós começamos a engatinhar na doutrina, buscando conhecimento, aprendendo a trabalhar o socorro espiritual de que tanto eles necessitam, esses espíritos não vêm tão feios e tão desesperados e não mostram para nós só o seu lado ruim, simplesmente eles mostram o lado carente. No socorro espiritual, geralmente, quando um espírito vem agressivo é porque ele está com medo de ser envolvido por um sentimento que ele nunca viu e nunca sentiu. Geralmente, ele vem agressivo, ofendendo, agredindo, quando você começa a trabalhar com o amor que você tem no coração, conversando com esses irmãos, não doutrinando, porque ninguém doutrina ninguém, conversando com esses irmãos e esclarecendo-os, nós percebemos que eles passam, tira essa defesa que eles têm do coração e se entregam totalmente aos nossos braços, porque eles precisam desesperadamente de carinho. Essa é a verdadeira caridade que os estudos, a UESD, a Escola de Aprendiz Evangélico, o curso de médios, nos traz. O conhecimento que tanto precisamos para descerrar esse medo que trazemos do coração, esse medo do outro lado, que é tão transfigurado como horrível, como desesperador. Aí eu falo para vocês, por que as pessoas têm medo de morrer? Porque eles sabem do lugar feio que vieram e têm medo de voltar para esse mesmo lugar. Então, o que eles têm que fazer? Procurar evoluir, crescer espiritualmente, fazendo os estudos sistematizados da doutrina para poder conseguir atingir um objetivo melhor. Se vai ficar estacionado, é a escolha de cada um. Quando muito, muito garoto ainda, né, com a minha família lá no 31 de março, ali no bairro 31 de março, eu tinha a visão de alguns amigos espirituais, né, ainda com 7, 8 anos. E meus primos também tinham essas visões, né? Conseguiam perceber o mundo espiritual ali quando criança. E a gente tinha muito medo daquilo ali. Era muito novo para mim, porque a gente via um espírito, a gente falava, se juntava, né, 3, 4 primos ali, né, falava assim, vamos pegar ele. E aí, quando a gente ia lá para pegar ele, ele não estava lá fisicamente, né, e a gente não achava. E aí, a minha avó falava assim, não, porque sempre tem algum espírito que vem aqui nos visitar, que não sei o quê. A gente falou, o negócio de espírito é meio doido, né? Então, assim, para mim, ter ouvido isso criança, não me deixou ter medo do mundo espiritual. Porque eu, desde criança, eu ouvia e a minha avó contava os casos dali que acontecia. Então, para mim, foi muito natural perceber os espíritos. Mesmo quando eles apareciam de forma, né, meio feia, você falando assim, quando você via um visual de alguém que foi passou por um mundo espiritual através de um desencarne meio duro, né, através de um acidente de trânsito ou um assassinato e tal. A gente via as marcas do sangue ali, alguma coisa do tipo, mas não tinha medo. É, porque aquilo ali foi uma coisa que veio numa crescente na minha vida desde criança, né? E eu falo assim, as pessoas precisam entender que era isso que ele está falando, né? De tirar essa mistificação que existe de que todo espírito ele é machucado do lado de lá, ele é feio, ele tem caras de monstro, alguma coisa do tipo, porque cria-se esse tipo de imagem. Né? Os próprios espíritas, às vezes, nos trabalhos mediúnicos, falam, ah, eu estou vendo um espírito que ele é assim, assim, e descreve ali um monstro, né? Horripilante, né? Quando, na verdade, essas imagens a gente precisa perceber, alguns tipos de médios precisam ver dessa forma para poder dar atenção para ele ali. Então, ele faz aquela meio que uma aparição meio para dar um susto, né? E aí, depois que você percebe ele ali, aí ele mostra a cara dele normal, o rosto dele normal, a face normal dele. E a gente fica com esse medo da morte justamente por isso, porque acha que quando chegar lá no mundo espiritual vai encontrar esses monstros que se criaram, né? O fantasma, o monstro, o cara de lobo, né? Cada local a gente vê um tipo de descrição desses espíritos no lado de lá. Mas acontece que eles aparecem dessa forma mesmo, mas à medida que você vai conversando, vai trabalhando com ele, eles vão se transformando. Eu falo, Rui, porque assim, ele aparece com formas assustadoras. Para chamar a atenção. Mas o que se fala nas casas espíritas é sempre que aparece esse cara feio. Não. E a gente não tem o costume de falar assim, poxa, apareceu um camarada que desencarnou, né? A gente viu ele ali, estava pedindo para dar um recado para a família, era um pai de família, era um filho amado. A gente não leva esse lado bonito que existe também do lado espiritual. A gente só mostra o lado feio. Por isso que as pessoas têm medo de conhecer o mundo espiritual. Não, mas à medida que você vai conversando com esse espírito, sim, ele vai sentindo a transformação, exato, vai sentindo a mudança que está ocorrendo com ele. E isso que é benéfico, isso que a gente deveria exaltar nos nossos trabalhos mediúnicos, né? Uhum. É, no caso da psicografia, por exemplo, a gente trabalha lá na casa da Marcela, né, com cartas consoladoras. Essa mensagem tem o tempo todo, a mensagem do lado legal, do lado positivo, né? Quando as pessoas vêm trazendo, elas vêm sempre trazendo do lado, mesmo que ela não esteja tão bem lá, ela sempre vem dando uma mensagem positiva para o ente querido. Falar em casa da Marcela, o Daniel foi lá com a esposa dele para receber a carta, né? A esposa dele que queria receber. E ele, como é espírita, já evoluído, não queria nada. Não, eu não preciso, né? Aí ele foi perto da Fernanda, a esposa passou o nome, a esposa dele passou o nome, e ela olhou para o Daniel e falou: você não vai pedir? Ele falou: não. Ela falou: você não vai pedir mesmo? Ele falou: não. Aí ela falou: bom, tudo bem, você não vai pedir, tudo bem. Aí eles foram lá e sentaram. Aí a Fernanda falou: a esposa dele não vai receber. Quem ia receber é ele, mas ele não pediu, não vai. Tinha um espírito do lado dele que queria passar a mensagem. E naquele dia eu fui falar para ele depois, né? Porque foi depois que não deu tempo de falar lá. Eu falei: vai, volta lá e dá o nome para poder você. Mas aí tem esse lado bem positivo das cartas consoladoras, exato, né? Que é exatamente o nome que está dizendo, cartas consoladoras, que você pega esse lado, e aí a gente volta naquilo que, não sei qual foi de vocês que falou, das comemorações de aniversário, dessas coisas tudo que a gente deve fazer. A Marcela, todo aniversário dela, a gente leva bolo e dá bolo para todo mundo. Porque quando a pessoa começa a frequentar a casa da Marcela, já encara a Marcela como uma pessoa da casa. Como uma pessoa dali, que ela é mentora da casa, mas encara tanto crianças como idosos, como seja quem for. Já encara a Marcela como uma pessoa normal, não tem nada de achar que ela está desencarnada, nem nada disso. Então é um tipo de sistema que a Fernanda mesmo criou, que deu essa personalidade para a filha dela, que está no plano espiritual, ou ela que intuiu a gente a falar: pessoal, não faz diferença não, nós estamos todos aqui. Um dia ela passou uma mensagem por mim, falando o seguinte: vocês vêm o tempo todo pedir carta para a gente, por que vocês não mandam carta para nós também? Senta aí, escreve carta para a gente, nós também precisamos receber carta de vocês. Né? Então, às vezes você fala: não, mas a pessoa está me vendo de lá para cá. Pô, mas você colocando no papel, você passando, é muito mais interessante. Às vezes você tem alguma coisa para você falar para um filho, não precisa ir no centro espírita. Na sua casa, você fala aquilo que você está pensando na hora, aquilo que você está querendo para o seu ente querido, né? Esse contato fica muito mais legal. Então, você vê que essa participação da espiritualidade, quando você pega trabalhos assim, igual de cartas consoladoras, é muito, muito positiva mesmo, eu penso, assim, bem positiva. E é isso que você está falando, Daniel. A gente tem que fazer isso dentro das casas espíritas também. Parar de achar que só tem monstros, só tem essas coisas aí mesmo. Espírito obsessor é espírito doente, é um espírito que está precisando de ajuda. Né? Ô Jorge, se dá licença um minutinho, que assim, tem uma coisa que me intriga faz algum tempo, né? E é uma coisa que já faz desde o nosso primeiro encontro, a primeira vez que eu encontrei com o Daniel lá na Câmara, né? Que foi no dia de Kardec, né? Quando a gente se encontrou a primeira vez, e tinham levado um tema que era sobre a questão dessa renovação do meio espírita, né? Do jovem dentro da casa espírita. Eu acho que vai até entrar um pouco do assunto que você está falando aqui. O Daniel citou aqui que o filho dele chama a atenção dele ali: vamos fazer a prece e tudo mais, né? Eu acho assim, essa renovação do meio espírita, ela precisa vir dentro da nossa casa, dos espíritas, sabe? O evangelho no lar, a prática do evangelho no lar, na família ali, reunir os filhos. Porque tem gente que fala assim: eu faço o evangelho no lar sozinho, não chamo meus filhos, porque eles dão muito trabalho. Poxa, pega ele ali um pouquinho, ali, dá um jeito de convencer ele, né? Eu falo pro pessoal que eu usei uma tática lá em casa para convencer meus filhos, o Fernando dá risada. Porque assim, as crianças eram muito difíceis de participar do evangelho no lar. Eu fazia sozinho, eu era esse cara que fazia sozinho. E percebendo essa necessidade dos meus filhos participarem, eu falei assim: eu vou arrumar um jeito de fazer com que eles participem. Aí eu comprei uma caixa de chocolates E aí eu falo para eles assim, quem participar do evangelho vai ganhar chocolate. Quem não participar não ganha. Criança adora chocolate. Uhum. Pelo menos os meus ali são, né, chocólatras. E aí eles participam do evangelho do lar para comer o chocolatezinho desde no final do evangelho. Né? Agora eu estou querendo mudar para fazer igual o Fernando. O Fernando já é mais evoluído, ele põe água fluidificada para as crianças. Né? Eu estou querendo passar essa etapa agora para as crianças. Não sei se eles vão aceitar, né, porque já estão acostumados com o chocolate. Mas assim, eu digo assim, essa prática do evangelho no lar, levando as crianças para participarem do evangelho, é muito importante para essa renovação no meio espírita, porque eu ouço palestrantes espíritas famosos, conhecidíssimos, né, falando assim, ah, o espiritismo vai acabar em não sei quantos anos, porque não tem essa renovação. Né? E aí fica se criando meios de renovar os jovens através dos trabalhos que as casas espíritas oferecem, da mocidade, pré-mocidade e tudo mais. É importantíssimo. Né? Ninguém está dizendo que não é importante, mas eu acho que o mais importante é dentro da própria casa, você mostrar para o seu filho, através das suas atitudes, o quanto o espiritismo favorece a sua vida, o quanto o espiritismo tem trazido paz à sua família, e aí mostrar para os filhos, olha, a gente faz assim porque a doutrina espírita mostrou isso para a gente, ensinou essas coisas para a gente, e aí as crianças vão se adaptando e vão entrando, porque, como eu disse lá, eu fui uma criança que não vim de um berço espírita, né? Minha família é toda católica, mas eu tinha algumas pessoas que davam ali umas ajudinhas ali para o mundo espiritual. E hoje eu tento fazer isso para os meus filhos. Olha, vamos participar aqui do evangelho, vamos fazer o evangelho, vamos na mocidade, né? E na evangelização infantil, para poder existir essa renovação, para que quando chegar mais à frente, né? Essas crianças não sejam os adultos que hoje pedem por ajuda porque estão sendo obsediadas ou alguma coisa do tipo. Porque o que a gente vê de pessoas chegando nas casas e falando, olha, tem um espírito que está me atrapalhando a vida, quando, na verdade, ela mesma poderia inibir essa ação desse espírito que está atrapalhando de alguma forma a vida dela. Tudo isso é um processo. Ele começa lá atrás, através de um evangelho no lar, de um esclarecimento para a criança, e essa criança vai crescendo, né, e evoluindo, obviamente, e vai chegar num ponto onde ela vai poder ser a âncora, né, para poder auxiliar ali as pessoas que têm essa necessidade. Bacana. Está funcionando aqui o meu microfone? Tá. Tá? Vamos fazer um intervalo comercial para depois voltar já com o momento de Gavale e ir para o encerramento? Só comercial, sem música. Tá, joia. Gente, só lembrando aí para quem puder continuar interagindo nas nossas redes sociais aí, tá? Pelo WhatsApp, pelo YouTube. Temos também o Instagram, Facebook e responder a nossa enquete lá, tá bom? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Qual é a mensagem? Nosso momento de Gigavale hoje são dias de desafio. Está no momento espírita número 30. Dias de desafios. Quem de nós não desejaria que a existência transcorresse à semelhança de um rio calmo, onde a barca de nossa vida singrasse por águas tranquilas e serenas? Todos temos o desejo de que na vida os embates não surjam, as dificuldades não se apresentem e as dores não ocupem espaço em nosso caminhar. Contudo, viver é muito mais do que atender ao escoar dos dias ou esperar a velhice chegar e a morte encerrar a vida do corpo físico. Temos o desafio a cada vez que nascemos, a cada vez que nos vestimos de carne, de que novos aprendizados se façam. Esse é o propósito da divindade para conosco, que o corpo físico seja a possibilidade de progresso para a alma. Assim, naturalmente haverá dias mais amargos em nossa jornada. Ocorrerão fases em que o peso sobre nossos ombros se avolumará e os problemas se apresentarão mais complexos. Passaremos por dias tumultuosos em que seremos testados em nossos valores, nossa perseverança, nossa fé. Surgirão situações de grande monta, exigindo que desenvolvamos capacidades morais de que não dispunhamos ou nem imaginávamos dispor. Haverá situações nas quais a prova se mostrará mais rude, em que enfrentaremos nossos limites morais, em que bordejaremos o extremo de nossa capacidade. Nada disso acontecerá, no entanto, sem a plena anuência da divindade. Nenhuma sem o pleno conhecimento da providência divina. Deus tem total ciência de tudo que nos sucede. Nada que nos ocorra é inútil ou destituído de alguma razão, mesmo que de momento não consigamos entender o propósito. Contrariando o adágio popular, podemos dizer que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que somos algumas vezes os míopes, que não conseguimos ver o amor e sabedoria de seus desígnios. Assim, se os dias se mostram desafiadores, ali está a bondade de Deus nos oferecendo o aprendizado. Para alguns, o desafio é lidar com o retorno do ser amado à pátria espiritual, deixando o rastro das saudades e uma imensa ausência. Para outros, é a dor, a doença, as deformidades, as limitações físicas que chegam inesperadamente, provocando desequilíbrio em seus dias. Para muitos, é a família se desarticular pela inconstância de uns, despautério de outros, desestruturando relações de alegria e fraternidade. Assim é nossa jornada, feita de desafios e lições. Quando essas nos chegam na forma da dor ou da saudade, da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre o convite para aprender. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor, a nos amparar a todos, cansados e aflitos, em seu regaço amoroso. Os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, o homem seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia a aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. Este é o momento Giga Vale, e o que é que vocês poderiam comentar a respeito da mensagem Dias de Desafios? Carlos? É, gente, não é de hoje que as dores, vamos dizer assim, nos abraçam, né? E não é diferente, né? Nesse ano de 2024, a gente vai passar por muitas dificuldades, com certeza. Mas lembrando que as dificuldades são aquilo que nos movimentam, né? Que nos fazem nos movimentar, sair da nossa zona de conforto, buscar a melhora, né? E muitas vezes é necessário que essa dor chegue de alguma forma, até de uma forma mais aguda na nossa vida, para nos dar aquele impulso mesmo, né? A gente tem percebido, por exemplo, que as pessoas estão muito desconfiadas aí, por exemplo, na questão política, por exemplo. Chegam na questão política, a pessoa fala assim: olha, eu não escolhi esse presidente, não gostaria que fosse ele. E aí, quando eu ouço algumas pessoas falando assim que a vida está piorando por causa do governo, por causa dos políticos, a gente lembra de Jesus diante de Pilatos, que dizia assim: nenhum poder lhe seria dado sobre mim se o Pai não quisesse. E é isso da mesma forma sobre cada um de nós. Deus nos dá aí o fardo conforme a gente pode carregar. Se os políticos do mundo hoje estão causando algum peso nas nossas vidas, lembremos de Jesus, que disse que nenhum, né, poder seria dado às pessoas sobre ele que Deus não tivesse autorizado. Da mesma forma sobre nós. E assim a gente também tem que buscar o nosso trabalho, a nossa evolução, para que a gente não seja escravo de ninguém, né? Porque as dificuldades virão, isso é fato. As dificuldades fazem parte desse nosso processo evolutivo. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo que dizia assim, que nenhum espírito evoluído é de vidro, né? Porque eles são todos modelados ali no fogo, né? Não é de cristal, não é fácil de se quebrar. Porque ele passou por todas as diversidades, todas as dificuldades, até chegar naquele status onde ele está hoje, né? Com aquele conhecimento que ele tem, e aquilo ali lhe dá força para viver, força para auxiliar as pessoas. Nós também deveríamos pensar dessa forma, que passando pelas dificuldades que nós passamos, nós vamos nos tornando cada vez mais fortes. Aqueles que passam pela perda de alguém, né? A gente fala perda no modo de dizer, né? Mas ninguém perde ninguém. Mas aqueles que veem os seus entes amados partirem para o mundo espiritual sentem uma dor imensa no coração. E nós espíritas, a gente não está aqui para dizer que para as pessoas que o espiritismo vai tirar a dor das pessoas. O espiritismo não tira a dor de ninguém. A gente sempre fala assim, o espiritismo ele tira aquela angústia, né? Aquele desespero. Mas a dor é óbvio que a pessoa vai passar, porque se você ama uma pessoa e você vê momentaneamente aquela pessoa afastada, é óbvio que sinta-se dor. Mas a gente tem que trabalhar nessa questão de esse desenvolvimento espiritual, porque se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai entender que as dores e sofrimentos são passageiros. E mesmo passageiros, ainda assim, elas nos fazem crescer para a gente continuar a nossa jornada. Fernando, o que você poderia falar rapidamente sobre esse guias de desafios? Basicamente, acho que o Daniel cobriu bastante, mas assim, lembrando, né, que não tem assim um Deus punitivo ali, né? A gente, eu ouço, né, às vezes amigos falando que, poxa, eu me afastei de Deus e agora ele está me castigando, né? Na verdade, isso recorre sempre ao nosso livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio não é só fazer o que a gente quer, mas também arcar com as consequências daquilo que a gente fez, né? Essa é a plenitude do livre-arbítrio, fazer o que quer e colher os frutos daquilo que você fez do jeito que você quis. Então, quando a gente pensa um pouco por esse lado, eu vejo que a gente começa a tirar o peso desse sofrimento que a gente tem aqui e passar a enxergar, assim, não chamá-lo de sofrimento, mas trazer mais para o lado, assim, de aprendizado, né? De um momento, de algo que você realmente precisa passar, porque, assim, Deus é perfeito, Deus é amor. Então, não existiria um sofrimento supremo que ele é só puramente mal, né? Todo sofrimento ele vai ter que trazer alguma coisa de bom para a gente no final das contas. Então, a gente vive assim, tirar esse peso, né? Não é simplesmente puramente mal. Tem algo de bom por trás. Se a gente tem fé, acredita em Deus, sempre vai ter algo de bom por trás de um sofrimento. Daniel, o que é que você poderia falar sobre guias de desafios? De forma bem objetiva, que a gente lembre que sempre há um ombro amigo que aguarda, às vezes, um desabafo, um conselho. Então, apesar de você, às vezes, se olhar num dia sombrio e achar que não tem ninguém perto, sempre tem alguém perto de você querendo o seu bem. Mas também basta você dar o primeiro passo, que é chamar e conversar. Às vezes é um centro, às vezes é o guia, às vezes é Jesus. Mas é importante a gente compartilhar as dores, porque fardo sozinho pesa demais. Agora compartilhado fica mais tranquilo. Então, que a gente valorize sempre o compartilhar a dor e ouvir as dores dos outros é muito importante. Bacana. Vamos encerrando um momento de Gavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você mereceu renascer. Vamos lá, Rui? Rui? Vamos lá da Fraternidade. No oferecimento de WS Festas e Embalagens. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 9, Jéssica Lucena. No dia 9, Zorilda Santos Lima. No dia 13, André Luiz de Mendonça. E no dia 8, a nossa amiga Alessandra Marinho. Aqui na nossa lista nós temos hoje quem faz aniversário é Mariângela, nós já falamos, a mãe do Rodrigo. Um grande abraço para a Mariângela. Também quem faz aniversário é o Carlos Gritt, lá de Taubaté, o Carlinhos. Um grande abraço para o Carlinhos. E também quem faz aniversário hoje é a Regina Vilhena, né, Carlinhos? É. Regina Vilhena, nossa querida. Poxa, Regina Vilhena, que já partiu para a parte espiritual. Um grande abraço para ela lá também. Feliz aniversário. A maior ganhadora dos prêmios aqui do sorteio do Vivência Espírita era a Regina. O Rui já falou da Zorilda, dia 9. Dia 10, quem faz aniversário é nossa querida Leia Freire. A Leia, que é lá do Maria João de Deus também. A Leia que está nos Estados Unidos, né? Um grande abraço para a Leia. A Claudinha Oliveira. Claudinha Oliveira, será? Eu acho que não é Claudinha Oliveira, é a Cláudia Oliveira. Cláudia lá do Mãe Maria, que eu não chamo ela de Claudinha. Chamo de Cláudia, né? Do Mãe Maria. Arlete Dalpino, né? Que é a nossa Arlete aqui, que faz o programa aqui também mãe todas girafa. As segundas-feiras. É a Mãe Girafa aqui, que faz o programa toda segunda-feira. Dia 14, quem faz aniversário, Pedro Augusto, meu neto, fazendo 15 anos. Dia 14 também, quem faz aniversário é um sobrinho meu, Luiz Frederico Fred, que faz curso de aprendizes lá na AME, né? O Fred agora que assumiu também a responsabilidade de fazer os almoços aí, essas coisas lá, que os almoços lá na AME ele tem feito também. Um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Tem alguém aí, Pedro? Tem alguém, Galinho? Não tem nada. Não podemos ir? Vocês têm alguém? Aniversariante? Uhum. Então vamos encerrando aniversariando do dia, né? Pera aí um pouquinho, só antes da dica, só para passar uma dica aqui, pessoal, né? As excursões, né? As caravanas. Agora dia 13 de janeiro, próximo sábado, teremos caravana, a Conceição está fazendo a caravana lá para o Recanto de Luz e Mancheila, que é o trabalho do Edson Barbosa de curas e cirurgias espirituais. Quem quiser ir, a passagem de um ônibus de volta custa R$ 99,00. Só ligar para o telefone aqui, 9131-9946. Vou repetir, 9131-9946, para reservar lá a sua ida para quem quiser ir lá para o trabalho de cura do Recanto de Luz e Irmã Sheila. Queria aproveitar também para anunciar a excursão que nós teremos para Uberaba no Corpus Christi de 29 a 2 de junho. Então, 29 é uma quarta-feira, sai daqui a quarta-feira à noite e volta no domingo. São três diários, quarta-feira então tem quinta, sexta e sábado, né? São três diários no hotel, os translados lá dentro, tudo por conta, normal, algumas refeições também normal. Então tem viagem, não, tem Uberaba, tem Araxá, tem Sacramento, tem Peirópolis, né? Todos esses lugares visita. A visita na Gruta de Palhares, a visita à Fazenda Santa Maria. Então são três dias assim, bem espiritualizantes mesmo, para todos nós que vamos fazer essa excursão. Dessa vez eu vou. Você vai, Pedro? Vou sim, eu vou. A Cris também, que está aqui do meu lado, vai, gente. Uhum. É uma grande oportunidade para conhecer o berço do Espiritismo aqui no Brasil, né? Onde ele mais se desenvolveu, né? E é uma viagem muito linda, vale muito a pena, recomendo a todos. Ônibus semileito, assistência durante a viagem, kit lanche, um café extra em Sacramento, três noites no hotel Golden Park, com café da manhã, visitas e palestras e tratamentos agendados nas cidades de Sacramento, Uberaba, Araxá e Fazenda Santa Maria. Seguro viagem também. Custa mil e poucos reais, que pode pagar em cinco vezes R$ 257, né, a partir de agora. Então, o telefone também é o mesmo, pode ligar para a Conceição, que é o 9-9131-9946. 9-9131-9946. Olha só, tá aqui no. Nós colocamos aqui no WhatsApp do Vivência Espírita. Quem quiser ir, liga logo, tá bom? Porque na hora que começou já tinha metade do ônibus ocupado já. É só então, lembrando, tá, gente, que ela faz essa excursão praticamente a preço de custo. A ideia é divulgar mesmo, né? Uhum. O movimento, a história do espiritismo. Então, quem ainda não conhece, eu super recomendo a viagem maravilhosa. É igual a viagem pra que ela faz lá para Ribeirão Pires. Às vezes o pessoal vai terminando os tratamentos e não vai renovando. Tem dias que ela leva a van com poucas pessoas. Às vezes até ela está bancando para levar, só para não deixar de ir, né, Carlinhos? É verdade. Então, vamos... Está cheio de gente que fala para a gente, eu queria ir num trabalho de cura, que é muito legal. Aproveita e vai lá, se está passando algum problema, dificuldade de saúde, alguma coisa, aproveita e vai, mas liga, que é o mesmo telefone que eu passei, 99131-9946, tanto para a excursão para Uberaba, como também para a ida lá, caravana, para o Recanto de Luz e Mancheiro, que sábado próximo, tem. Vamos para a dica? Vamos lá. Dica, você queria alguma coisa para um livro, algum curso. Mas, por sabe, se fosse meio rápido, porque... Isso. Vamos pedir para eles passarem para nós aqui a dica. Pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser de teatro, pode ser o que vocês acharem interessante de dica. Bom, gente, queria indicar para vocês, é um livro muito bom, do Dr. Desi Andoli Jr., chama A Reencarnação como Lei Biológica. É a reencarnação demonstrada através da ciência. É muito bacana, indico para que todos leiam esse livro. Ele já esteve aqui no nosso programa. Desi, legal. A minha dica é, pessoal, vamos estudar a história da sua casa, busque aí como foi fundado, para a gente entender onde nós estamos pisando e como foi construído. É isso. Uhum. Fernando? Bom, uma dica. Assim, o único livro que eu li que me marca bastante até hoje, eu recomendo muito, aquele Há 2000 Anos Atrás. Uhum. Há 2000 anos, né? Sim. É que você misturou assim o livro com a música do Raul Seixas, não foi, não? Só que o Raul Seixas há 10 mil anos atrás, né? É, um pouquinho diferente. O livro é só há 2 mil anos, né? Livro do Chico Xavier e do Emmanuel. É livro obrigatório, né, Fernando? Um livro obrigatório para o espírito. Basicamente, né? Ele, 50 anos depois, tudo... Paulo Estevão, né? Sim. São livros obrigatórios do livro mesmo, né? Uhum. Lembrando aqui também do Adica, né, que a gente já começa a dar a dica, dia 25, o lançamento do nosso Lar 2 lá, que é Os Mensageiros, né? Então, nos cinemas aí. Vamos no Brasil. Prestigiar a continuação da primeira edição, que é o Nosso Lar. Agora é Nosso Lar 2, né, que é uma adaptação do livro Os Mensageiros para o cinema, aí o protagonista é Edson Celular, e tem um elenco ali bem estrelado. Então é bacana, assim, porque, né, tendo pessoas aí de destaque na mídia também, isso ajuda a divulgar a doutrina, ajuda a divulgar a filosofia espírita. Então, todo mundo aí, dia 25 de janeiro, nos cinemas. Bacana. Vamos encerrando, então? Marcou meu dia aqui, cara? Isso. Então, nós vamos aqui encerrando. Deixa eu só falar das pessoas que estavam ligadinhas aqui, Carlinhos, que nós não falamos também, só para não ficar sem falar o nome das pessoas que entraram aqui com a gente, né? E nós acabamos não dando tempo mais de falar. Até eu chegar lá, demora 2 horas também aqui para me entrar, né? Peraí, é no YouTube. No YouTube? Peraí. Eu saí fora para poder ver o outro. Olha lá, quem entrou aqui depois também, né, foi o Moacir Gasparotto, entrou aqui, a Aline também já tinha falado que ela tinha entrado, o Forcato entrou aqui também, a pergunta que ele colocou aqui para nós já foi conversada, né, o Dinho tinha entrado mais uma vez aqui também, o Bessa, né, a Fernanda Vilhena, dizendo que hoje é o aniversário da mãe dela, né. O Antônio José Magalhães também. Um grande abraço para o José Magalhães, que também é lá do Anjo Ismael. Não sei se ele já está aqui no Brasil ou está fora do Brasil. Eu acho que é ele, deve ser o José Magalhães, deve ser ele aqui. Que ele sempre ajudou a gente também no programa, divulgava para a gente lá nos Estados Unidos o programa. Ele é do Anjo Ismael, fez escola de aprendizes lá tudo. Então, nós éramos amigos. Uhum. Legal. Então vamos aqui encerrando, agradecendo a todos vocês pela participação, agradecendo aí pelas perguntas, agradecendo por todos os comentários que fizeram. E hoje aqui do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, o dia 7 de janeiro. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Você vê que nascem os grandes movimentos da humanidade. Não é por acaso. Dia 7 de janeiro e vocês estão aqui. Um grande abraço a todos. Rui, a semana que vem, quem nós teremos aqui? Domingo que vem nós teremos o famoso psicanalista Douglas Brito. Legal, faz. Estou com saudade dele. A última vez que nós entrevistamos, ele estava na cidade de Assis, lá na Itália. Tava. Né? Agora ele já está aqui. Ele vai falar sobre a síndrome do pânico. É um mal necessário? Nossa senhora, agora a pergunta ferrou. É? Muito. Se é um mal necessário, agora ele deve trazer alguma coisa nova aí pra gente. Fez, né? Falando sobre a síndrome do pânico. Tá todo mundo fugindo disso, né? Daqui a pouco o Douglas fala que é necessário. Esse assunto muito interessante. O pessoal fugindo aqui do medo Não, mas o Douglas ele aborda com muita propriedade, com muita certeza, com carinho. Certeza. Grande abraço, então, Piero. Gente, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, né, de trabalho aqui, de aprendizado. Hoje foi um super desafio, porque eu estou sozinho aqui com a Cris, né? Cris está aqui do meu lado, agradecer muito ela. Me ajudou muito aqui, me deu todo o suporte, mas eu digo, o Rodrigo não está aqui, né? Então, ele deu uma força aí por WhatsApp, videochamada, mas é diferente quando a gente está, digamos, aqui, né? Se virando nos 30. Agradeço, deu tudo certo, graças a Deus, não caiu rede, não caiu internet, e rodou tudo muito bem. Obrigado a todos, um excelente programa. Ah, só falar da nossa enquete aqui, ó, encerramento da enquete, tá? Vou encerrá-la aqui. Então, a pergunta foi, você participa de algum movimento espírita? 69% responderam que sim e 31% que não, tá? A gente agradece a todos que participaram, continue divulgando o programa, compartilhando nas redes sociais com amigos, familiares e participando aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, um excelente domingo a todos e a Cris vai dar um tchau aqui. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos. Só lembrando que foram 98 pessoas que votaram na enquete, né? Vamos lá. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos vivencianos e pedimos aos doadores de sangue de Taubaté que deem uma chegada no Hemocentro, na Avenida Inglaterra, 190, no Jardim das Nações, que tem uma amiga nossa, uma irmã nossa, precisando de doação sanguínea. Maria das Graças Bucharles está internada no Hospital Regional de Taubaté, precisando desesperadamente de doadores de sangue. Se não for do tipo dela, não tem problema. Tem que ir lá doar o sangue, que eles ajudam a atender as necessidades dela. Desejamos a toda a família vivenciana um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou com seu cardápio predileto, mas que seja sempre em família, voltados para a união do lar, a paz e a harmonia sempre no coração de todos nós. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Daniel, as suas considerações finais do nosso programa de hoje. Só agradecer a todos, agradecer ao Carlinhos, ao Jorge, ao Rui, ao Fernando e ao Daniel, ao Piero. E agradecer e também parabenizar pelo trabalho. Semana passada eu vi Tavo Nelson. Eu acho que o movimento precisa de programas como os de vocês e vocês são referência e parabéns por continuar com esse trabalho. E vamos fazer 20 anos agora, dia 18. Né? Muito legal. Então, que a gente possa continuar apoiando aí essas iniciativas, convidar os amigos para assistir, porque às vezes a gente não tem oportunidade de ouvir pessoas como eu. Ouvindo as histórias do Nelson, é uma alegria. Então, que a gente valorize isso no nosso movimento, então compartilha com os amigos, com aquele que é espírita, não é espírita, que vai ser muito bacana. Fernando? Bom, da minha parte também, só agradecer pela participação aqui, né? Como sempre, a gente espera ter contribuído aí com esse trabalho que vocês fazem, essa divulgação. E, como o Daniel falou, né? Divulgar, espalhar, né, as boas novas aí, para que todo mundo possa acabar se contaminando com essa doutrina que a gente está aqui, todo mundo apaixonado, e que a gente possa sempre estar permeando isso aí para a humanidade, que está precisando muito nesse momento, tá? Então, obrigado e parabéns pelo programa aí. Carlos, suas considerações finais, e também nós pediríamos uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Eu queria agradecer muito aqui, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, aos amigos da rádio, ao Daniel, ao Fernando, que é o meu braço direito aí. Muito obrigado a todos vocês, né? E fica aqui o meu desejo de um excelente ano para todo mundo. Então, eu queria, nesse instante, pedir que cada um de nós fechasse os nossos olhos, adentrássemos dentro do nosso coração, retirando de lá os nossos melhores sentimentos, para que nós possamos compartilhar com todas as pessoas nesse instante, em forma de agradecimento por essa oportunidade bendita que o Criador nos dá. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de alcançar todos aqueles que sofrem no mundo. Que os nossos melhores sentimentos possam abraçar aqueles que se encontram nesse instante morando nas ruas. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de envolver os doentes nos hospitais, os seus familiares que com eles sofrem a sua dor. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de envolver aos velhinhos nos asilos, às crianças nos orfanatos. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de envolver aqueles que se encontram encarcerados nas prisões, nos reformatórios, aqueles que se encontram nos manicômios. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de envolver aqueles nossos irmãos que partiram em regresso ao mundo espiritual. Que o nosso abraço fraterno seja levado a cada uma dessas pessoas. Que os nossos melhores sentimentos sejam capazes de alcançar os governantes do mundo, modificando a sua atmosfera nesse instante, fazendo com que esses nossos irmãos vibrem a paz, o amor, a fraternidade. Queria pedir aos nossos irmãos que nos ouvem que retirassem do seu coração nesse instante os melhores sentimentos e derramassem sobre os lares no mundo. Que esses melhores sentimentos sejam capazes de envolver as casas, envolvendo todos aqueles moradores que lá se encontram, levando a paz, a serenidade, a recuperação física, a transformação espiritual. Gostaria de vibrar nesse instante por cada um de nós aqui dentro, que o Senhor possa nos dar ainda oportunidades, outras como essa, de divulgar o Espiritismo para todos os corações que se afinizam com essa doutrina. E nesse instante, convido a cada um a dentro do seu coração fazer a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Oh. Enquanto o Vicente se desligou, mas o Rodrigo tinha mandado a imagem de hoje. E o Piero esqueceu ali. Só para justificar, a imagem foi essa belíssima imagem. O Rodrigo com muito carinho preparou, tá? Eu esqueci de falar no final, que é sobre o tema de hoje, né? Que é a fusão aí, acredito, né? Dos movimentos, né? Então a gente tem uma empresa ali da Aliança, tem alguma coisa de uso da Federação do Estado de São Paulo. Então, a inteligência artificial a gente coloca, sugere algumas informações e o programa cria uma imagem. Quatro folhas. É isso, é que é legal. Parece que foi Lego. Um Lego. Ficou muito lindo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Excelente domingo a todos. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.